Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Ai, o lag! Ai, o lag! Tancando pro lado, tancando pro outro! Ai, o lag! Tancando pro lado, tancando pro outro! No passinho do Todinha, quero ver o baile todo! Esse é o novo joguinho pra geral se viciar! Ele é muito maneiro e geral pode baixar! Tá nas comunidades do estilo do mundo inteiro! E geral joga em casa, na escolhe no puteiro, tá nas comunidades do ensino mundo inteiro. Geral joga em casa, na escolhe no puteiro. Mas se você é feio, a regra eu vou te ensinar. O passinho do Jotinha pra você esculachar. Ai, o lag. Tancando pro lado, tancando pro outro. No passinho do Jotinha eu quero ver o baile todo. Tancando pro lado, tancando pro outro. No passinho do Dotinha, quero ver o baile todo. No passinho do Dotinha. No passinho do Dotinha, quero ver o baile todo. No passinho do Dotinha, quero ver o baile todo. Diversão começando o seu episódio que eu não sei o número e foda-se! Eu desespero pra travar antes que zoe a conexão! Meu, cara, tem mais de 100 menos 200. 120 alguma coisa aí. É isso aí! E nessa semana estamos reunidos aqui para falar um assunto muito especial que vai ficar na boca do Pinto Grande travesti por muito tempo! Um anúncio da Sony sobre essa porra de videogame novo que ela vai lançar! PlayStation 4! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Foda-se o PlayStation 4! Tem o Mestre Splinter! Aí já tá vendendo no Mercado Livre o PlayStation 4, hein? A Debs! Olha só, sonista, com muito amor e coração! O Crush! Leque, quando eu sou PlayStation 4, aprendi a fazer baliza com uma música de funk, Leque. Leque. O Vini Trooper! É nóis! Estreando aqui no Basta de Soco. Solid! O caixista que assistiu a conferência da Sony e não ficou tão decepcionado. Olha só que bonito. Porque eu sabia que ia ser uma merda. E o mano? Eu juntei moeda no cofrinho pra comprar o PlayStation 3, agora eles lançam essa merda, filhos da puta. Opa, eu tô na mesma situação, eu comprei em dezembro também. Otário. Só deu tempo de eu comprar um jogo até agora. Porra, tá bom aí, hein? E é isso aí! Nessa semana nós vamos avançar até as terras japonesas e americanas pra descobrir qual o futuro. Vamos girar a roda do destino para ver como será a próxima geração, que é sempre o grande próximo passo da guerra dos videogames. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails! Que isso? Pinto Grande deve ser. Que abuso essas mães que adentram o quarto e não querem saber, né, cara? Foda, né? Vai que tu tá, porra, descascando. É, podia tá... Pô, minha namorada tava aqui agora há pouco, por exemplo. Podia, então. Podia tá rolando, assim, né, várias paradas. É. Várias paradas. Ok, vaza. Então, voltando ao que importa, caralho. Boa tarde a todos vocês, seus merdas. Em ritmo de violão de solenidade, essa leitura de e-mails do episódio 124 do Eu Gosto de Jogos, o podcast mais filho da puta do Baixo Frente Soco, até porque também é o único. Sua Eternidade está aqui comigo, eu sou Hilato, ele vai ler o primeiro e-mail porque ele é um cara maneiro e toca violão. Tem que ler essa merda? Tem que começar lê, isso? Lê essa merda, a primeira merda aí, vai, por favor. Fala, pessoal do BFS, quem retorna é o Tubarão Urbano, o grande Tubarão Urbano. É um bom nick, né, cara? É um excelente Esse não foi nosso, não, né? Foi deles. Não, foi deles. Sabe que tem um estado ficando, tipo Arizona, sei lá, um estado que tem deserto, assim, onde é proibido você caçar baleia. Tem uma parada dessa. Acho que o mesmo estado é proibido você entrar de bicicleta numa piscina. Pô, isso aí não faz sentido. Pois é. Até porque é muito irado entrar de bicicleta. É irado, é irado. Mas enfim, reparem que o cara fez o próprio nick e olha só como é bom. Olha só como facilita você usar a sua criatividade. É. Em vez de você usar a nossa, seu merda. É. Depois de um cara na foda-se, no melhor estilo, eu gosto de jogos ligados a filmes como Stallone e Cobra, boa. Django, que merda. Conan Bárbaro, boa. Os Mercenários 2, não vi. Jogos como DMC, que merda. Darksiders, que bosta. Rayman Origins, pior ainda. E Mutantes Blobs Attack, não conheço. E um podcast sensacional como 123, retornamos como um e-mail. Você não gostou do Django? O Django nudo, do Tarantino? Não vi, não gostei. Ah, você não viu, não gostou. Mas eu também não ficou evidente se foi o Django novo ou o velho, né, que ele viu. Pode ter sido o Django do é, razão. Pode ser. Razão. Mas deve ter sido novo, né, pelo... Mas o Stallone Cobra se viu dublado, parabéns aí. Melhor filme pra ver dublado. Metade do filme é inventado, dublagem. Com certeza, muito bom. Foi um ótimo podcast, todos já sabem as regras. E adorei... Qual foi o 123 aí que o Mauro perguntou? Foi reviews. Reviews. E adorei as reviews na sexta, pois foi exatamente o dia em que fui fazer compras para o meu Carnafoda-se. Que tipo de pessoa faz compras para o Carnafoda-se? Ah, eu comprar cerveja, essas coisas. Eu compro mantimentos para sobreviver, né? Deve ter sido isso, né? Cerveja, né? Porque você pode ser um dos fudidos que vai para Rio Branco para... Tem que sobreviver no mínimo uma semana sem sair de casa, né? Pois é. Pode ser um dos fudidos que compra Skol a R$5 na rua ou comprar cerveja pra você beber em casa, né? Pra quem bebe, né? Eu, por exemplo, ainda tô cheio de refrigerante aqui do carnaval, não fiquei em casa. E como viram, eu acabei acatando a dica do Daigo e levando pra casa do DMC. Pô, deve ter pagado uma grana preta nessa merda se ele comprou na rua. Possível. Mas sei que ele tenha comprado pirata pra Xbox. Possível. Já terminei com 8 horas de jogo e achei um jogo muito divertido. Gostei do enredo e realmente algumas coisas deixam a desejar mais no geral. Eu gostei do novo estilo musical que ficou bem com o enredo e as missões, assim como o novo Dante. Mamielas. Cara, eu sou indiferente quanto ao novo Dante, porque eu acho ele tão ruim quanto o antigo. O anterior, né? Então foda-se. Sim, gostei do novo Dante. Achei ele bem mais fácil de se identificar. Claro, que as pessoas normais não têm cabelo branco. É. Quer dizer, os velhos têm, né? E se apegar do que o antigo Dante jovem, referente ao 3, não dá pra compararmos com o Dante do 1 e 2, já que ele ainda não apareceu mais velho. Nota, 7.8. 7.8, né? Eu queria entender esses beleza. Dois décimos aí que beleza, perdeu pra... Beleza, tudo bem. Tá tranquilo, bem. Vai lá. Tudo bem, tudo certo. Já tinha terminado o Kingdom Hearts 3D e achei até divertido. Só não gostei do esquema Pokémon da vida. Esquema Pokémon da vida? Pois é, eu joguei muito pouco pra entender o que ele quis dizer. É, tudo bem. O fato é que ele tem mau gosto pra caralho, né? Pra jogo. Gosto de Death May Cry, Darksiders. Cada um com seu cada um. Cada um com seu cada qual. Tive horas de frustration com o DK Returns, mas foi muito bom jogar um Donkey Kong que fosse realmente Donkey Kong. Cara, Donkey Kong foi mal, mas Donkey Kong realmente Donkey Kong só tem um, só né? Tem, só tem um, né? Porque o 2 já não tem o Donkey Kong, né? Foda essa porra. Eu tô falando muito, muito mais atrás do que você tá pensando. Ah, tá. Então tudo bem. Tá. Lá em 81, atrás. Beleza. Ah, em 81. Só tem esse Donkey Kong. Esse é o único Donkey Kong. Não, não tô falando que só tem esse Donkey Kong, mas esse é o único Donkey Kong que realmente é Donkey Kong. Inclusive com essa caneta 3D que eu comprei, vai dar pra fazer um Donkey Kong de verdade. Sacou? Cara, imagina que irado jogar Donkey Kong com uma caneta 3D. Que é, porque dá pra fazer os barrilzinhos e dá pra fazer eles rolarem. Porra, cara, ótimo. Aí, cara, foda. É a parada que comprei. Foda. Manda o boi pro caralho. Ah, apenas pra lembrar, o esquema de eu passo pra você que tem no DK Returns mostra como passar a fase. É isso aí, idiota pra caralho. Mas nada que o NPC pegar durante a fase realmente conta pra você. Então é só um skip. Convenhamos, se é pra jogar assim, eu assisto no YouTube com comentários. Faz sentido. Com certeza. A Nintendo tá com essa mania, aquele Mario de Wii tem essa porra de você ver como passar a fase. Mas é como passar do jeito incrível, né? Aqueles vídeos do Mario no Wii. Você mostra lá e ele mostra o jeito ninja de passar a fase. Mas só depois que você já passou dela. É, isso é estúpido. É tudo estúpido. Estupidez. Mas enfim. Tiberium Medieval Warfare entrou pra minha lista de vou comprar depois desse podcast e uma olhada no YouTube. Também conhecido como minha lista de foda-se. É, a lista do um dia eu olho essa merda. Abraços e até a próxima. Abraço. PS, quero ver o streaming de vocês terminando Dark Souls. Não é um jogo tão difícil como Reza a Lenda. Ele até endereçou aí esse recado pro Ninja Inimigo, mas eu cortei porque não foi o Ninja Inimigo, né? Quem, ele foi, chamou de Arregão, Solid. Caralho. O Arregão é o Solid, né? Arregão é o Solid, enfiado. Pra jogar aquela porra daquele XCOM lá. É, Arregão, mas ele... ele... Detalhe que ele jogou XCOM na dificuldade vergonhosa. Ah, é? É, só pra lembrar. É, é porque os jogos não respeitam o tempo dele. Ele começou jogando na dificuldade de macho. Entendi. Aí desistiu e resolveu botar na dificuldade de vergonhosa. Entendi. É a vida, né? Já ficando velho, vai... É. Enfim. Verdade. Aqui, o próximo e-mail, Sra. Eternidade, vem assinado por Ingrid Ferreira Ramos, cujo e-mail é Ingrid Morena, qualquer coisa, arroba, qualquer coisa. É uma... Esse é nome de mulher, né? Pois é, olha só. Eu conheço uma Ingrid, inclusive. É, eu também conheço. Meu primo namora Ingrid. Fala aí, rapaziada do BFS. Tranquilidade? Meu nome é Léo Rodrigues. Nick de CS, Jovem Flá. Jovem Flá. Aí, posso parar de ler, por favor, cara? Toda hora, as conjecturas, né, a partir disso. Uma, é, ele assina com o nome de travesti, né, mandou o e-mail de travesti dele e esqueceu, né, que tava assinando como a identidade dele durante o dia, né? Aí mandou com a identidade dele depois das 8 da noite. Bom, isso é uma possibilidade. Ele deve ter esquecido de trocar o e-mail ali, tá ligado? Segunda possibilidade. Como o nick do cara é Jovem Flá, e pela história que ele contou aqui, ele roubou o iPhone, sei lá, de alguém e tá mandando pelo e-mail da pessoa, não sei. Pode ser, pode ser. Pode ser. Acho que essa conjectura é mais precisa. É uma das duas, cara. É o cara que assina como Jovem Flá, eu sinto muito, cara, sem preconceito, mas o estereótipo te pega pelas costas. Cara, se bem que o assunto travesti tá em voga no podcast. Em voga, né? O de Jesus tá, porra, louco. Eu só falei. É, aqui. Conheci o podcast de vocês no início do ano passado e já ouvi cerca de uns 20. Vintes. É que eu escuto... Isso nesse ano, não, seu viado? No início desse ano e já ouvi cerca de uns 20. Você tinha falado no início do ano passado. Então é isso aí. É que eu escuto quando estou indo de ônibus para o trabalho. Como trabalho, uma noite sim e outra não. Olha só, trabalha de noite, dia sim, dia não. Olha lá, a hipótese. Desculpa falar que você é bonito. Não, até agora as duas hipóteses permanecem. Pode trabalhar à noite assaltando. Pode ser. Só dá pra escutar da ida, pois sempre retorno dormindo. Mas até junho eu acho que já escutei todos. Enfim, vou contar um fato que aconteceu comigo ontem, domingo 17 de fevereiro. Fui ao Engenhão ver o jogo entre Flamengo e Botafogo e acabei me envolvendo em uma briga de torcida. Fomos todos parar na delegacia. Puta que pariu, né, cara? Flamengo é tudo a mesma merda. Nada demais. Cara, eu aposto que foi torcida do Flamengo contra a torcida do Flamengo. Contra a torcida do Flamengo. É sempre, isso. É sempre. Alguém falou que o Hernani era bom, outro falou que o Hernani era tão bom assim. Puta, crise no Flamengo e aí foi tudo pra delegacia. Queria o Negueba no time. Beleza. Foram pra. Aí foram ali pra delegacia do. Aquela, deve ser aquela aqui no estádio mesmo, né, hoje em dia. Nada demais, apenas fomos ficar de castigo até o jogo acabar. Ou seja, não vi o jogo. Mas como o gol. Como o gol saiu com 3 minutos de jogo, não perdeu nada, assim. Perdeu nada. Rodolfo chutando a bola lá pro Maracanã e o Felipe Gabriel que mandou a bola na trave. É, aí lembrei que no meu iPhone ainda tinha uns 10 podcasts do Baixo Frente Soco que estavam no stand-by. Lembrei porque na delegacia tinha um amigo meu com a camisa do Kratos. Aí ele manda um link da camisa do cara, que é uma. É a camisa de uma torcida organizada do Flamengo, né? Eu achei que ele ia mandar. Eu achei que ele ia mandar a foto da galera. Pois é. A galera na prisão. Mas a galera na delegacia lá. É, a Jovem Flá lá de São Paulo é um Kratos, a camisa deles, né? Enfim, foda-se. Aí, continuando. Do Pelotão Paulista, blá blá blá. Aí resolvi escutar o cast sobre God of War, que é o nosso 108. Sensacional, meu irmão. Nunca ri tanto na minha vida. A parte que o Daigo fala que a Athena bota o dedo na cara do Kratos e o Kratos fala, tira o dedo da minha cara, mulher. Caralho, eu ri descontroladamente da barriga doer e sair lágrimas nos olhos. Ao ponto de um soldado da PM tirar o fone do meu ouvido pra ver se eu não tava escutando algum proibidão com apologia ao tráfico desmerecendo a PM carioca. E ri pra caralho também quando ele interpreta a cena do Kratos escalando o Olimpo nas costas de Gaia. Puta que pariu, ri demais, cara. O jeito de vocês fazerem podcast é muito maneiro. Um forte abraço e obrigado pela companhia de vocês comigo para o trabalho. Por favor, marquem um novo Baixo Frente Pizza, minha presença estará confirmada desde já. Cara, não sei se eu vou chamar você não, cara. Você parece meio... Pô, esse moleque tem que ir só pra gente saber do que ele trabalha, cara. Cara, você parece meio perigoso. Tem muito botafoguense aqui no podcast, né? Rola um medo aqui, rola um medo. Não, mas aí a gente coloca ele lá com o pessoal do Flamengo, lá com o inimigo, o Messi. É, beleza, e a gente fica escondido lá, cachorrada lá. É, a gente fica escondido lá porque eu não quero mexer com o tráfico. Não, não, brincadeira, é sempre preconceito. Mas é bom saber que a gente tá entretendo a galera na delegacia e tal. Pois é, né, cara, essa foi a melhor história, cara, desde agora. Disparado, assim, disparado. Duvido que já tenha ouvido o Phoenix Down na delegacia, vai se fuder todo mundo. Ninguém ouve o Phoenix Down na delegacia. Download em delegacia, tomar no cu, rapaz. Agora eu quero que alguém mande um e-mail falando que ouviu a gente indo pro motel, ou botou o padrinho pra tocar num motel com a mulher. Essa vai ser a próxima, hein? Comeu a mulher por causa do Best Friends. mas teve um moleque aí que começou a namorar por causa daquela cantada do Mario que a gente mandou pra ele, né? Ah, pode crer, é verdade. Não, tá namorando ainda, se não me engano. Isso, hein? Será que já comeu? Se o quê? Deve ter comido já, né? Sei, eu espero que sim, né? Porque já tem um tempo, hein? Eu espero que sim. Justo. Então, temos também aqui do Ghost Turbo lá do legcast.com.br. Quem disse que você pode ficar fazendo propaganda assim de bobeira, de concorrente? Se você, então edita aí essa porra e corta a propaganda. Já é. Olá, funkeiros malditos. Vai aqui alguns comentários sobre o episódio. Vão aqui alguns comentários sobre o episódio, né? A concorrência certa não seria essa, sei lá. Seria, eu acho, não sei, foda-se. Eu já enchi o saco dessas porras. Desencanou. Existe nos quadrinhos a personagem Alone Wolf Ninjinha do Walking Dead The Game, que aparece no quarto episódio. Qual a merda a frase dele? Isso significa o quê? Por que você jogou isso do nada? Eu falei que no jogo de Walking Dead tem dois personagens que aparecem nos quadrinhos. Ele falou, não, essa aí também aparece, né? Não, não tava nos dois. Mas, porra, ela é citada na edição 105 do Gibi. É muito longe, assim, é... Cagou regra, desculpa. Foda-se, enfim. Fico feliz que não fui só eu que não gostei do mundo canibal... O que o mundo canibal Games falou sobre o Walking Dead. Porra, tá de sacanagem, né? Eu sei que é um canal de humor, porém eu fico um pouco grilhado. Fico um pouco grelhado com esses Call of Duty-teiros, pois esses caras meio que acham que COD é o melhor jogo do universo e qualquer jogo que não é massa, véi. Consequentemente, é um lixo. Está na hora desses caras crescerem. Guilherme Gamer, um abraço. Guilherme Gamer, eu entendo o que você falou, mas cara, os caras estão só zoando, entendeu? Então, leva muito a sério os caras. Acho que o maluco deve ter achado uma merda mesmo, deve ser uma Call of Duty-teiro. Mas foda-se, é realmente um canal de foda-se. É um canal de foda-se. A gente fala mal de Halo pra caralho e nego que gosta de Halo. Mas é porque Halo é uma merda. É verdade. É, a gente não fala de bobeira só pra zoar. É, bom, tudo bem. É isso mesmo. Mas enfim, achei engraçado o cara falar na leitura de e-mails que os jogos novos têm design feito pra retardado, não se perder ou algo assim. Mas meio que isso é verdade. É verdade. Como se um design de fase ultrapassado no jogo antigo, que faz você se perder toda hora, é muito melhor. Mas é, cada dia eu penso mais que a nostalgia é uma doença mesmo. É, pois as pessoas ficam valorizando coisas que eram ruins no passado e que agora melhoraram. Mamilos, tudo bem, a gente fica valorizando coisas ruins no passado e que agora melhoraram. Sim, isso é verdade. Agora, tudo bem, você pode afirmar que no passado o design de fase era uma merda e você ficava perdido, você não sabia o que se fazer. Mas, tudo bem, eu aceito isso. Agora, hoje em dia é pior ainda, porque hoje em dia o cara te diz exatamente pra onde você tem que ir, você basicamente só tem que seguir uma linha. Hoje em dia, alguns jogos são meio irritantes mesmo. É simplesmente estúpido, tem uma setinha pra você. Sobretudo o FPS, que a primeira fase é você no campo de treinamento pra você aprender a atirar. Porra, tomar no olho do cu, né? Também não precisa ser o Metroid do Super Nintendo, que é uma merda, uma zona do caralho, né? Mas também não precisa ser retardado. Tinha que ter um meio termo, né? Pode ter um meio termo. Eu lembro na época do fliperama que você tinha que aprender a dar Hadouken na marra. Pois é, porra. Tinha que mudar pra lá, perfeito. Não falava. Sai da porra da fase. Eu tinha que comprar Ação Games, gastar seus R$2 lá na Ação Games. Porra, R$2 era R$3,90. Sei lá, 300 cruzeiros reais. Cara pra caralho aquela porra. Lamentável a geração atual achar que é melhor que a anterior, com motivos são tão fúteis assim. É, não, até concordo em parte com você, mas... Mas eu acho que a geração anterior é melhor. É, eu acho que o maluco da semana retrasada, que eu esqueci agora quem foi muito extremista pra um lado e você foi muito pro outro, assim. Tu tá muito de direita e o outro maluco tá muito comunista, entendeu? Mas ele se confunde um pouco. Uma hora ele fala que o level design antigamente era uma merda, e depois ele fala que antigamente era melhor e que é lamentável que a geração atual acha que é melhor. Não, ele não tá defendendo que o antes era melhor, não. Eu acho ele coerente, assim, ele é coerente, é um garoto. Não, a última frase que ele fala é lamentável a geração atual achar que é melhor que a anterior por motivos tão fúteis. Ah, entendi. Eu entendi que não entendi. Provavelmente ele se confundiu, assim, mas beleza. Mas não, tá, enfim, acho válido. Acho tudo válido. Eu acho que algumas coisas melhoraram e outros pioraram. Verdade. Porque antigamente os jogos eram uma coisa meio de nicho, né? né? Era pouca gente que jogava. Hoje em dia, nego tenta fazer a parada pra todo mundo, e às vezes isso não dá certo. É igual... Por exemplo, no WoW, a Blizzard, que é a empresa do Warcraft, eles sempre foram caracterizados por violência e peitos e tudo mais, porque era o nicho deles, era a galera nerd gordo que gostava disso. Aí depois, quando eles fizeram o WoW, eles quiseram fazer a parada pra todo mundo, diminuíram os peitos das mulheres, não tem violência, entendeu? É, isso estraga mesmo, essa porra de querer fazer tudo pra todo mundo é uma merda. Por isso que agora eu, por exemplo, só vejo séries de televisão inglesa, procuro Marvel filme europeu, que continua sendo assim. Ah, tipo iraniano. É, iraniano. Não, mas, porra, filme iraniano é bom, cara. Tirando os nomes bizarros. Hoje em dia eu só jogo jogo polonês. É. Ou seja, The Witcher. Só joga The Witcher. Cyberpunk agora é quando eu saio. Ah, Cyberpunk, né? Aquela mesma empresa, né? É, boa. Cyberpunk. Daniel Berbel não mandou nick. Cara, você não assina como Berbel e não quer que seu nick tenha alguma coisa a ver com Barbie depois, né? Então bota nick. Barbie. Porra, é Barbie de Campinas. Barbie Seios de Mel. É de Campinas, ainda por cima, cara. Porra. É Barbie Seios de Mel, não beleza. Tá. Ó, você vai ser Barbie Seios de Mel hoje e você tem a próxima semana pra se redimir. Inventa qualquer coisa aí, cara. Mas já era, cara. Fala, galera, eu gosto de jogos. Tudo certo? Meu nome é Daniel, tenho 26 anos e sou de Campinas, São Paulo. Que ao contrário do que o Lato disse uma vez, o problema não está na água, e sim na altura do bebedouro. Cara, de fato, bebedouro lá em Campinas são todos aqueles tamanho infantil, que é pra criança, assim. No... É quando você abaixa, pra você tem que fazer uma rabada. Exatamente, eu me ajoelharia se fosse o caso. Então arranca o bebedouro, né? É verdade. Escuto podcast de vocês, tem talvez uns 2 meses e já ouvi vários. Eu trabalho no emprego de merda numa empresa de telecomunicações como analista de suporte. Cara, melhor que o outro cara que é traveco, foi mal. Verdade. É uma bosta e praticamente o único jeito de torná-lo tolerável é escutando podcasts. E o Eu Gosto de Jogos é um dos que eu mais escuto. Gosto do jeito que vocês conduzem o podcast e os assuntos que são apresentados. Gostei pra caramba dos casts de RPG, 3DT. Ué, teve os 3DT? Ah, teve. O de Tormenta, que nunca foi ao ar, né? É um dos episódios secretos. Tá uma merda, cara. Se quiser Forum Code no site, consegue baixar. D&D e até Vampiro, que eu nunca joguei. Dá uma saudade foda de jogar RPG, mas eu sempre sofri do problema de falta de mestre. Recentemente, passei a considerar a compra do The Walking Dead pra PlayStation 3 e o review de vocês meio que foi um fator determinante nessa decisão. Pra falar a verdade, eu estava até com um pouco de receio de ouvir esse último cast com medo de levar spoilers, mas resolvi encarar e ouvir, e que bom que tomei essa decisão. Outra coisa sobre esse episódio, eu li, não lembro onde, que o motivo de não ter os Crocs ou o King K. Rool no Donkey Kong Country Returns é que os direitos desses personagens ainda são da Rare. Por isso, a Nintendo e a Retro Studios teve que criar inimigos novos. Se isso não é verdade, eu não sei, mas parece um motivo bastante plausível. Eu nem sabia que não era mais da Rare, então deve ser uma merda esse jogo. Ser um cu, né? A Rare da Mólica, deviam fazer um Battletoads e botar o King K. Rool lá, só de sacanagem como inimigo. Hoje, eu jogaria esse jogo. O jogo é fácil. Podiam fazer Battletoads versus Donkey Kong também. Ia ser irá, mas aí a Donkey Kong já é da Nintendo agora. Hoje o podcast do... foda-se, né? Toma processo, né? Eu ouvi o Phoenix Down, o Phoenix Cast, onde o Ninja Migo participa, foi o Phoenix Cast 19, foi o último, antes de mudar de nome. E fala sobre como foi criar, começar e manter o podcast. Foi muito proveitoso, mesmo sendo o episódio lá de agosto do ano passado. Eu abri um blog de games não faz nem 3 meses. Parecia que estavam todos falando diretamente pra mim, com dicas valiosas. Concordo com o que disseram sobre ser um meio de levar a sua opinião a outras pessoas. É o que pretendo com meu blog também, e é claro, quem sabe fazer amigos. O povo dessa podosfera de games, cara, eu odeio esse termo, cara. Podosfera, blogosfera. Tem alguma coisa a ver com o pé? Deve ter, provavelmente tem. É tipo quando você tem um calombo no pé, aí você tem uma podosfera. Essa galera que grava podcast de videogame no Brasil parece muito amigável e gente fina, de fato. Eu acho tipo babaca, cara. Se você joga uma partida de Dota, você vai entender que só tem filho da puta. Só finge que é maneiro. Pra encerrar, gostaria de agradecer a todos pela excelente qualidade do Eu Gosto de Jogos. Desejar muito sucesso, de bom, abraços. E se quiserem dar uma olhada, o meu blog é o deadpixelmag.net. Qualquer tipo de comentário eu seria... O cara até compra o domínio, olha só. É maneiro. Não, e é maneiro o site é todo preto e branco, assim, ó, acessa aí. É todo em preto e branco, as imagens, é maneiro. Tem uma postagem lá, eu li uma hoje de tarde lá no trabalho, enquanto eu estava não trabalhando, mas montando os e-mails, de jogos, de quadrinhos que viram jogos. Maneira, os caras escrevem bem. Acabou os e-mails aqui, só pra fazer valer o pessoal que não deu tempo de ler. O Lourão mandou um review de um fanboy aí do DMC novo, o link tá aí. O Gordon Fragman disse que um vilão foda é aquele Rodrigo Borja do Assassin's Creed 2. Gordon Fragman também é um excelente nick, né? O cara virou papa e tudo. O Phelps comenta que não jogou Mônica no Castelo do Dragão, mas jogou muito a versão de Mega Drive. O Jesus não mate filho de Deus ficou o carnaval todo vendo o Twitch. Foi o Black que ficou lá stalkeando o inimigo. O Pocket Vin Diesel pede um podcast sobre Kingdom Hearts. O Senhor da Eternidade falou que vai ter aqui no chat. O Black Striker. Vai ser o próximo. O Black Striker viu o Detona Ralph e achou o Ralph parecido com o inimigo. É porque o Ralph é feito em cima do John C. Reilly, né? Aquele ator. E o John C. Reilly tá com as entradas iguais ao inimigo. Só que o John C. Reilly tem 50 anos, né? Ah, sim. O inimigo público fala de sensores de movimento e pergunta se achamos que daqui a uns anos viveremos na Matrix. Censura de movimento? Sensores de movimento. E pergunta se a gente acha que daqui a uns anos a gente vai viver em uma espécie de Matrix dos jogos. Eu acho que vai ser tipo, cara, peguem pra ver uma série inglesa chamada Black Mirror. É sensacional. Você não tava brincando quando você falou que tava assistindo série inglesa. Não, mas eu tô falando sério. E o episódio 1 é meio assim, bem pé no chão, assim, é bem pautado na nossa realidade. Mas os outros dois, que são 3 episódios na primeira temporada, um não tem nada a ver com o outro. Essas séries inglesas só tem tipo 2 episódios. É, 2, 3. É por isso que é bom, né? Porque não fica enrolando até. É verdade. E o 2 e o 3 são realidades, assim, sociedades bem distópicas em termos de. É uma série basicamente sobre como a tecnologia influencia o comportamento humano socialmente, individualmente, etc. E é muito bom. E a segunda temporada, o primeiro episódio, tem aquela atriz Hayley Atwell, que faz o filme do Capitão América, aquela peituda, que faz o Pilares da Terra também, a série. Se ela é peituda, eu vou procurar. Como é que escreve? Hayley Atwell. Hayley Atwell. Olha aí, porra. A paixão à primeira vista, pra qualquer um. O inimigo público já foi? Não gostei não. Ah, não gostou não? Então você é viado. E o professor desesperado tá fazendo uma pesquisa científica, que ele vai terminar o curso de graduação dele em história, e ele vai fazer em grande parte isso voltado a Chrono Trigger e vai nos citar na sua bibliografia. Não faz mais que obrigação, professor desesperado. Mas nós agradecemos a ele, e quando terminar, manda o TCC pra gente dar nota também. Ou então chama pra banca. Se pagar a viagem pro Ceará, é isso aí, fiquem com o episódio de hoje, e quando esse episódio for ao ar, já estará, inclusive já está no ar, lá no Quadrincast, o pessoal do quadrinho.com.br lançou o episódio 41 deles, que é sobre crossovers entre jogos e quadrinhos, e nós, eu e o Inimigo, participamos. Então, está o link aí no post, quadrincast.com.br. Que maravilha. E é isso aí, ouçam o episódio até semana que vem, e acho que a Sony hoje não vai revelar o PlayStation 4. Notícias. Isso aí, meus amigos. Nessa semana, pra ser mais preciso, na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, a Sony fez a sua grande conferência, que há um tempo ela tava fazendo um puta de um hype, né? Muitas pessoas estavam esperando várias coisas, falando, caralho, se não for o PlayStation 4, eu mato um. Eu tava achando que ela ia anunciar, sei lá, e agora nós temos uma Internet Explorer no PlayStation, Mais uma novidade para o Wonderbook. Pois, para alegria geral da nação e muito ódio, a Sony finalmente anunciou o seu novo videogame, o próximo console da próxima geração. Para meter o pinto grande de travesti gay no Wii U, que é aquele videogame de geração 0.5. É tipo o meu carro, que é 1.0 a gás, aí ele vai para 0.5. Nossa, velho. Na verdade, ele não vai para nada, né? Porque a bateria tá arriada. Exatamente. Mas eu tô largado no fundão, cara. Eu já dirigi o carro do PH, é tenso. Dead Gags, a diva do Pinto Grande Travesti no Baixo Feito Soco, gostaria de perguntar pra você. Você estava com expectativas altas sobre esta conferência? Ou você estava cagando e andando e aconteceu de você dar uma olhadinha? Eu estava com grandes expectativas, não estava conseguindo rodar o streaming, tentei rodar até pelo PS3, mas finalmente, graças aos deuses, né, a Sony conseguiu liberar esse momento mágico pra mim nessa noite maravilhosa de quarta-feira. Momento mágico. Você esperava alguma coisa diferente do que o PlayStation 4 ou você estava certa? Eles vão entrar com tudo, arrombando essa nova geração. Eu esperava que eles arrombassem tudo como eles arrombaram tudo pra minha vida com relação à minha conta bancária, mas eu esperava que eles mostrassem o console, né? Que ficou só no controle. Mas não mostrou o cu pra mim. Não mostrou o cu, mas mostrou o pinto grande travesti, porque tava lá o controle, os jogos, o japa falando zoado e tudo mais, depois de meio. É moda fazer conferência sem mostrar o console agora. Eu acho que o PlayStation 4 vai ser o controle. Vai ter um cabo que você vai ligar direto na TV e você vai jogar direto pelo controle. Eu acho que eles estão fazendo que nem o Bill Gates fez quando foi lançar o Windows, o DOS. Ele chegou falando, eu tô vendendo aqui um sistema operacional, só que é um próximo estranho ainda não. Tem que pagar antes. Cara, aí eu te mostro. Cara, acho que a ideia é a mesma, hein? Eu acho que eles estão fazendo a mesma estratégia mesmo, assim, eu tenho um console aqui que é irado. Eu só não posso mostrar pra vocês que eu não tenho ele ainda pronto. Não, cara, ele tá quase. É muito mais zoado que isso, cara. Eles mostraram um volante e falaram, olha só meu carro novo, que irado que eu fiz. Aí tu fala, cara, é um volante. Não, cara, é um carro. Você não sabe o que tem atrás dele, cara. Calma. Foi bem nesse nível. Mas o problema é que eles mostraram o volante, as rodas, mas a bateria, o motor, mas a carcaça que é boa mesmo, nada. E sabe o que é foda? Mas é uma caixa de plástico, né? Isso não é o mais importante. Cara, olha, eu só acho quem muito apareceu. Lindo olhar aqui pro móvel da minha sala e ver o PS3 em cima, assim, todo lindo. Ele é imponente, né? Porra, ele é demais, ele cara. Você já viu a última versão do PS3? A versão econômica? Vi. A versão econômica do PS3? É nojento aquilo. A versão Jorge não é mais tão imponente. Pô, cara, o que vocês têm contra o meu Super Slim aqui, que parece uma grelha? É tampinha de plástico. É, do George Flory, mano. Convenhamos que o sonho da Sony era ter feito uma grill que jogasse videogame. Se você pudesse jogar, joguei ali. O sonho da Sony não, era o meu sonho também, cara. Você acha que ia ser foda pra caralho. Isso não foi possível porque o Xbox já tinha sido lançado. Pois é. Porra, porque já vê aquelas televisões que tem joguinho de tênis 8-bits pra você jogar no controle remoto? É tipo churrasqueira com jogos. Que o primeiro modelo do PlayStation 3 era uma churrasqueira e o último modelo é uma churrasqueira, pô. O do meio é um abstrato. Tem que entender que na Eletropaulo o negócio passou no nível A, entendeu? A churrasqueira menor passou no nível A, então é mais econômica. É assim que funciona, bicho. Confirmando as especulações, a Sony anunciou realmente o PlayStation 4 e não mostrou porra nenhuma. Chegou lá e falou, olha só, a gente tem um controle, a gente tem uma galera que quer fazer jogo aqui, a gente tem uma rede social e a gente tem um sistema de streaming. Boa, nada de novo, né? Nem nada que ninguém conhecia, mas vocês vão ficar empolgados. Então, vou perguntar pra você, mano, você viu o controle novo do DualShock 4 do PlayStation 4? Eu vi, pra mim é uma nave espacial aquilo. Eu acho que uma hora, você liga ele, uma hora ele vai sair voando, ele vai jogar pra você sozinho. Basicamente minha opinião sobre o controle. E até agora eu não vi o L2 e o R2. Tipo, eles não, mataram os botões? Não, tem sim, pô. Tá lá. Tá sim, tem. Ah, então eu tava muito vesgo. Eu vou dar minha opinião de merda aqui quanto ao tão R2 e L2. Que eu tenho opinião mamiluda. Pra mim, L2 e R2 de bom é de PlayStation 1 e PlayStation 2. Aquela sim. Porra que não parece um gatilho zoado. Eu acho legal o gatilho, cara. Eu prefiro do que o botão normal. Eu acho muito ruim o gatilho, própria. Mano. Muito, muito ruim. Machuca o dedo, sem zoeira. Assim, é bom pra jogo de corrida, mas pro resto não ajuda. O resto é uma bosta. Pois é, o nome é gatilho, que foi inventado pra ser tipo pra jogo de tiro, né? Aí não é usado pra melhor pra tiro. Não é pra jogo de tiro. Porque jogo de tiro, na verdade, não é muito bom o gatilho. É, especialmente porque jogo de tiro, quando você vai atirar, ou é zero ou é um. Você não tem meio tiro, entendeu? Então é, pra então, jogo de tiro. Pra gatilho, porque não é pra que serve gatilho? Pro jogo de corrida. Jogo de corrida é fantástico, gatilho. Faz toda a diferença. O nome tinha que ser pedal, então. Vai se fuder. Não, mas agora, tá, okay, DS você não vai pisar no controle. Na imagem, o DualShock 4, o R2 e o L2 viraram autênticos pedais, cara. É uma embreagem e um acelerador, assim. Olha a imagem aí no, na câmera por cima. É, faz sentido. A gente sabe que a Sony, ela tem um histórico, assim, de olhar pro lado, dar uma coladinha na prova, assim, e falar, vamos copiar essa resposta aqui. Aí ela olhou a Nintendo e falou, tela no controle. Vamos botar um negócio assim. Ah, também não vai ser não. O PS Vita já tinha uma superfíciezinha, entendeu? Pois eles é. Eles lançaram moda. Na verdade, a tela do... Aquela tela, pelo menos que eu entendi, aquela tela no controle do DualShock novo, ela não aparece nada, é só de toquezinho, sim, né? É o que tem, a mesma coisa que tem atrás do PS Vita. Exatamente. Então, exatamente, que é pra jogar o Siririca Hero. Siririca Hero. Não, mas esse touchpad atrás do PS Vita, ele tem um propósito essencial que dava pra fazer tipo um mouse ali. Isso aí que o Bernardo tá fazendo no Twitch, ó, que ele tá fazendo uma siririca com a mão. Muito bom ter uma pessoa fazendo hoje, é muito bom que tem vídeo. Mas eles só colocaram na frente do DualShock 4, então não serve pra nada. Eu queria fazer um brainstorm aqui e entender quais são as grandes possibilidades que a gente ganha no mundo de jogos de diversão com um touchpad no meio do controle. Qual a diferença que isso vai fazer na minha vida? Porra, Siririca Hero. Siririca, baby. Já tô vendo que vai ter um GIF meu fazendo isso na internet já, assim. Vai, daqui a pouco. Olha mais uma vez aí pro pessoal poder pegar certo. Da hora. Sabe pra que serve isso no controle? Você quer que eu te diga o único motivo pelo qual tem isso no controle? Pra deixar o controle mais caro. Cara, eu vi no Girls of War, sensacional, elas compartilharam uma foto que era tipo, não quer esperar o PS4? Tem um DualShock 4 já. Aí tinha um maluco com um DualShock 3 com um iPod Touch colado em cima. Sensacional, cara. Ótimo. Engraçado que ele tem também um dispositivo de luz colorida pra se empolgar. Que nem o Move tem a bola azul, ele tem o LED azul. Essa é a porra mais inútil, né, do controle, né, cara? Puta que pariu. Não, mas isso é pra ele servir como um Move já direto, entendeu? Aquilo ali vai fazer o papel da bolinha do microfone da Xuxa. Eu acho que não. Exatamente. Eu acho que vai. Olha só, eu entendi a mesma coisa que o lápis. Aquilo ali é pra aumentar a leitura pela câmerazinha. Foi o que eu entendi, assim. Olha só, o que eles falaram é que além daquilo poder capturar a câmera, além da câmera poder capturar o seu controle e tal, agora, pause, eu não sei como é que você vai usar um Move segurando um DualShock, né? Não, mas aí são duas coisas diferentes, ou usa um ou usa outro. Não, mas mesmo assim, você consegue, pega o seu DualShock 3 aí, pega ele, como você seguraria ele se fosse pra jogar que nem jogasse um Move? Mas aí é o Six Axis, aquele Six Axis que deu certo no começo, eu ia fazer isso aí agora, vai continuar funcionando. Você vai empalar o cara, e a câmera vai detectar que você tá enviando o controle no cara, ele vai Provável. Em algum God of War isso vai dar um jeito de funcionar essa porra aí. Eu acho que isso vai servir no final como um indicador de cada jogador. Tipo, um controle vai ter a luz azul, outro vai ter a luz vermelha da putaria. Ah, eu sou o rosa. Então. Não, você escolhe a paleta de cores, enfim. Eu acho que é isso. Eles falaram que além da captura do movimento, aquilo vai servir pra diferenciar os controles. Cada um pode ter sua corzinha. Por exemplo, se o Eternidade gosta de rosa, deixa o rosa ali pra ele, entendeu? Aí o Lápis gosta de negão, bota pretinho ali pra ele. Aí eu sempre jogava de preto no War, cara. Porque o LED preto te ajuda muito a visualizar as coisas. Uma coisa que eles falaram... Eu acho que não vai funcionar muito legal no Move. Por exemplo, se você estiver jogando um FPS e você estiver próximo de morrer, ele vai ficar vermelho. Não, o LED vai piscar e vai avisar que você tá com o life baixo. Isso é interessante, mas você não vai ver essa porra na hora que você tá jogando. Como é que você vai ver? Pois é. Se olhar pro seu controle pra falar, caralho, eu tô morrendo, você morreu. Eu acho que você não vai poder ficar virando o seu controle pra olhar a parte de trás dele pra ver se você tá morrendo ou não. Vai tomar um pouco de tempo demais. Fala da nossa diva branca. Olha aí, ó. Olha só o que eu mandei pra vocês em private. Ó, PlayStation 4, iSense, The Color of DualShock 4 Light Bar. Então, a paradinha é igual o Move mesmo. Vai mostrar... Só que além disso, ele ainda mostra a posição do multiplayer, blá, blá. E aí ele bota o character na mesma posição. Debs. Então, se eu tiver atrás do inimigo, ele vai aparecer tá lá, atrás do inimigo. Agora, usa esse sotaque que você usou pra ler pra cantar Close to Right Now. I feel so close to you right now. Música. Então, mestre Splinter, eu... Você acompanhou alguma coisa sobre esse press da Sony? Eu acompanhei o press sobre o press, moleque. Oh, olha só. Olha que maravilha. Você sabia, ainda falando sobre o DualShock 4, que nós não temos mais um botão start? Ah, não vejo qual o problema disso, cara. Porra, Crusher. Eu vejo, Crusher. Cara. Eu vejo o problema. Aí. Beleza, então sabe o que você faz? Começa a usar o botão sysrec do seu teclado, pause break, começa essas merdas, scroll lock. Usa aí, fodão. Usa aí essa porra, então. Cara, você usa o select pra quê no DualShock 3? Não, select foda-se, meu irmão. Então, options vai funcionar como um start, então, cara. Só mudou o nome. O option virou start, mudou o nome. Caralho, só mudou o nome. Para de putaria. Esse é o tipo de maluco que vai pro Nordeste e quer comprar IPIN e não aceita. Ai, mas aqui o nome não é IPIN, então não é IPIN. É outra coisa, não vou comprar. E o aqui é macaxeira, não pode não. Compra uma caixeira. Caralho, mas vamos lá. Vocês não vão achar estranho quando começar o jogo, aperte option pra começar. Não, cara, sabe por que hoje em dia é press any button to start. Você aperta qualquer coisa. Ah, mas você toca uma ciririca de start. É. Cara, mas eu tô acostumada, cara. Eu nem olho pro controle, eu só aperto o start. Eu já sei que é o start. Por que que vai mudar de nome? Assim, a vida inteira foi você, assim. É que você só jogou PlayStation, então você se acostumou com um tipo de controle e nunca teve que mudar. Mas se você jogasse videogame da Nintendo, você ia ter que se adaptar a cada geração que jogou. Mas nós estamos quebrando um paradigma de 20 anos aqui. Se tem uma coisa que sobreviveu a todos esses anos, foi o start, né? Tá bom, que legal, cara. Próximo tópico. Botão share. Olô. Então, tem um botão share agora. Você gostaria de explicar para todos nós, Crusher, para que serve esse botão? Compartilhar. Botão share, você vai compartilhar o que você tá fazendo nos seus joguinhos, no Facebook, no Twitter, nessas porra louca aí de rede social. Agora, eles também têm a rede, a PSN tá virando uma rede social de gente grande, como eles disseram, que ainda não parece, não. Tá mudando até o nome, não vai ser mais PSN, agora é Sony Entertainment Network. Já não é mais PSN até. É. Já mudou. Pudesse dar uma sugestão pra Sony, eu trocaria o botão share pra botão noob, porque a principal coisa que eles falaram sobre esse botão foi, você pode chamar o seu amigo pra ele passar da fase pra você. Passar de fase pra você. Ou seja, exatamente. É o botão chum. É o botão chum de Andrômeda, moleque. É o botão chum de Andrômeda. Também conhecido como botão ick ou botão xiriu amigo. Xiriu amigo. Mas eu gostei da iniciativa de você tá a possibilidade de você streamar o jogo do seu console, você poder ver o que seus amigos estão jogando e você interagir com eles enquanto eles estão jogando. Isso achei bem legal, essa integração, entendeu? Do streaming dentro do próprio console. Assim, eles deram um passinho à frente e uma das poucas coisas que eu acho que a Sony realmente superou em funcionalidade do Steam por enquanto. Porque grande parte das funcionalidades novas são coisas que já existem no Steam há anos. Isso aí é totalmente duplicável pelo Steam e melhorável, inclusive. Sim, sim. A semana que vem tá saindo a semana que aí sai, já fez. Mas o que eu acho legal é que hoje em dia, pra você fazer uma captura do seu videogame, você não é tão simples assim. Você tem que ter uma placa de captura, você tem que ter um computador legal, etc, etc, etc. Eles já estão querendo fazer de forma que você possa armazenar as suas jogatinas no seu videogame mesmo. Ou então streamar direto. Aperta o botão We are live to the fucking world. E eu gostei dessa iniciativa. Isso é maneiro. Principalmente pra quem gosta de aparecer, né? Que nem a gente. Cara, eu achei muito maneiro também a ideia do botão. Mas eu achei engraçado eles darem essa ênfase toda. Tipo, olha, seu amigo vai jogar por você. É como se ele estivesse atrás de você. E aí ele falasse, passa já esse controle que você é noob. A ênfase que eu achei engraçada, assim. Do tipo, olha só, tem vários noobs aí. Porque é ótimo eu poder assistir vocês jogando. Poder ver um cara que, pô, não, sei lá. Quero ver muito Daigo ganhando de geral. Aí eu vou lá, Daigo ganhando de geral. Ó, irado. Então eu quero ver Ninja Daigo inimigo pombando. Não, é o Daigo Mehara que ela tá falando. Ah, tá tranquilo. É claro, né? Mas, Debs, uma coisa legal que eu pensei pra fazer nesse lance é que, além de todo mundo poder ver o seu jogo, as pessoas podem, tipo, me dar o controle agora, né? Então, a gente pode voltar agora, virtualmente, aquela brincadeira do cada um joga uma vida, beleza? Fechou? Então, eu vou jogar aqui, sei lá, Dead Space. Tô jogando Dead Space. Aí eu, puta, morri. Aí eu lá, ah, seu noob, me dá esse controle aqui, vai ser. Isso é maneiro. Só o Ilap de Caxias e o Ninja Inimigo de Botafogo. Aí... Só tem um problema nisso tudo. Se a Sony der uma de Microsoft falava, você só pode botar a mão no jogo do coleguinha se você também tiver o jogo. Aí eu acho muito provável, inclusive. É totalmente provável. Senão você vai poder jogar o jogo do seu amigo sem ter o jogo, né? Peraí, bota o May Cry aí que eu quero jogar. Aí você fica lá, tá jogando, né? Tá gostando. Seu amiguinho vai pra faculdade ou pra trabalho. Seu amiguinho vai pra tua faculdade ou para o trabalho, deixa o videogame dele ligado e você vai jogando. Isso, se for dessa forma, eu acho que a funcionalidade são aquelas coisas que foram muito bonitas no papel, mas na prática podem ser um pouquinho chatas. Você vai ter que rodar o jogo, seu amigo tá jogando e não sei. Ah, fiquei de saco cheio já. Cara, vai ser vocês acabaram de abrir assim o lado brasileiro que há no meu ser. Eu não tinha pensado nisso, mas eu posso muito bem chegar. Deixa eu estar ligado aí, vai pra aula que hoje eu vou jogar o dia inteiro. Isso é muito coisa de quem, sei lá, jogou Ragnarok, né, cara? Porra, cara, minha mãe vai desligar o computador aqui, deixa o meu mercador aí em Pantera pra seu computador. Muita gente tava com medo do PlayStation 4 travar jogos usados. A galera tava falando assim, meu irmão, fudeu, você vai ter, não vai poder repetir mais jogo, você comprou um jogo, o jogo é seu pra toda a vida, você comprou Sonic 2006, se fudeu, vai morrer com essa merda no teu armário. Só que a Sony anunciou que não vai ser assim, que ainda, essa palavra me assustou, ainda não será assim. E até porque uma preocupação que veio junto com isso aí é porque existia a possibilidade de ser só por streaming, né? Não ter nenhum, não ter mídia física. Então, é muito mais fácil você controlar a venda de jogo usado se você não tem mídia física, né? Exatamente. A mídia física não acaba, mas se você der um incentivo maior pro cara comprar digital, ele deixa um pouco de lado a mídia física. Mas aí entra em toda aquela discussão política de você, como é que você vai convencer o cara a vender teu videogame se você só manda hardware pra ele vender e não software, entendeu? E aí fica com esse problema. Mas esse negócio da mídia digital já tira um pouco essa questão aí do jogo emprestado da jogada, né? O que é uma grande besteira, na verdade. A indústria não tá em queda porque ele empresta jogo ou vende jogo usado. Tá em queda porque a produção é uma merda, cada vez pior. Mas não, os caras têm como alguém preocupar. Eu acho que essa discussão, a discussão do jogo usado, ela é um pouco inflacionada além da importância. Porque todo mundo ama o Steam, né? Todo mundo caga, Steam. Mas porra, Steam você não pode emprestar jogo, não pode vender jogo usado. E ninguém tá chorando por causa disso. Mas sabe que todo mundo ama o Steam? Porque quando você chega no Steam, você consegue comprar um jogo foda a R$5. Você chega na PSN, você vai comprar um jogo de celular, vai comprar Angry Birds por R$5. Cara, eu queria jogar, posso falar um negócio da PSN, eu queria jogar vários jogos antigos de PS1. Cara, $10 um jogo de PS1, vai a merda, Sony. Cara, eu vou no Steam, tem vários jogos fodaraços que eu pago R$3, R$4. Pô, é muito escroto isso. Eu garanto que se o preço de jogo digital nos consoles fosse lá embaixo, que nem o Steam, todo mundo ia amar. E o Steam ia tomar um creu. Tinha que tomar um creu. Não, eu acho que não, porque ele tem a vantagem de estar na plataforma líder do mundo, que é PC. E videogame ainda não vai, né? Inclusive, se você for pegar os últimos 3 hardwares de videogame, os 3 foram um fracasso de venda. O 3DS é uma merda, o Wii U uma merda, PS Vita uma merda. Né? O PlayStation 4 pode aí virar a maré de volta ou não, mas não sabe. Né? Mas esse é o grande problema de videogame novo, né? Não tem jogo. Não tem jogo pra esse tipo. Isso é desculpa esfarrapado do caralho, cara. Porque o nego lança videogame há 30 anos e, nunca deram essa porra de, não tem jogo. Agora fica, porra, não tem jogo, né, cara? Mas então não lança, porra. Então, pera, lança mas outro ano. Mas pra mim, essa é uma coisa estúpida que eles faziam. O que eles faziam era genial. Eles faziam venda casada. Exatamente. E você comprava o videogame porque você queria jogar aquele jogo. Você não compra o videogame que você quer ter o videogame. Você compra o videogame que você quer jogar o jogo X. Eu não vou virar e falar, vou comprar o PS4 porque, porra, é o PS, só que com 4 na frente. Vai ser muito irado e eu tenho controle azul, né? Foda. Não. Então, eles pararam com isso há muito tempo. Hoje eu, em por dia... exemplo, eu comprei o Super Nintendo, é ridículo isso, mas eu comprei o Super Nintendo porque tinha Street Fighter Alpha 2 pro Super Nintendo. Não tinha ficado felizão lá com o Mega Drive, não tinha necessidade. Jogava o Super Nintendo na casa do vizinho. E o PlayStation 4, eu lembro que eu tava, perto do lançamento do PlayStation 4, eu tava morando lá em Orlando, né, pra fazer intercâmbio. PlayStation 4 não, do Wii, cara. Do Wii também. Não, só o PlayStation 4. Tá no futuro, cara. Ah, tá. Então, ainda PlayStation aconteceu. 3. E agora tá ao vivo, você não tem como fingir que você não falou com porra de edição. Toma! Não, cara, ele voltou do futuro, entendeu? Doc, I'm back from the future! Deixa eu só puxar um assunto aqui. O Ilapso tinha falado assim, ah, não, porque o PS Vita é uma merda, é tudo uma merda, e não sei o que lá, tudo uma merda, chupa. Só que, pelo que deu pra ver, assim, do que eles falaram sobre o PS4, o PS Vita vai ficar muito mais legal do que ele é agora. Porque, mas, sei lá, você tá jogando e aí sua mãe fala assim, quero ver novela agora, sai. É. Aí você pega o Vita rapidamente, pum, aperta um botãozinho e tá jogando. Exatamente. Agora, a questão é o seguinte, o problema é você lançar um aparelho e deixar ele com um ano e meio sem servir pra nada, ou servindo mal, até você achar uma utilidade pra ele, que agora, no caso, seu, o mini clube do PS4. Quantos anos tem iPad e iPhone aí? Continua sendo uma merda e todo mundo tá comprando. Caraca, Debs, mandou uma briga agora. Eu falo, iPad não serve pra porra nenhuma. Você nunca foi ao banheiro, não, cara? Você vai tomar no seu cu, meu iPad, porra, é a diversão da minha cagada, cara. Há dois anos. Porra, hoje em dia todo mundo tem o celular que porra, pelo menos acessa o Facebook. Vai lá dar like pra salvar o garoto com câncer. Porra, enquanto tá cagando. Cara, mas olha só, em frente ao meu vaso sanitário tem um banquinho que é o apoio do iPad. É muito, cara, é outra coisa, cara. É outra coisa. No meu banheiro tem uma lixeira que é o apoio do meu tablet, que não é iPad. Que é o seu telefone, né? Que é meu telefone. Cara, posso falar uma parada que o meu chefe sempre fala? Pode. O problema de iPhone é que ele não enxerga a porra do e-mail que ele tem que escrever. Então o iPad serve pra isso. É verdade. O iPad é pra vista cansada, né? Exatamente. O Debs, esse negócio pra quem tem o dedo muito grande também, porque não consegue digitar na porra do teclado virtual do iPhone. Ô, Debs, esse negócio do Vita aí, pra mim é só a Sony afirmando que o Vita não tá prestando pra nada e agora a gente vai fazer ele prestar pra alguma coisa. Cara, a Sony vai fazer vender assim, o Vita, né? O preço dele foi absurdo, entendeu? Quando eu fui comprar o PS3, eu ainda olhei assim, eu falei, o que eu faço? Aí eu falei, ah, cara, não, pelo preço é melhor comprar o PS3, pelo menos eu tenho um Blu-ray player aqui. Ó, eu tenho um amigo que tem o Vita, até tava jogando ele vendeu, hoje. Ele vendeu. Não, tem um amigo que tem. O Léo? Hoje. Não, outro amigo. Ah, é que eu achei que você tinha poucos amigos. Não. Então, ele tava até jogando hoje. É legal, o negócio é legal pra caramba, só que não tem jogo, né? Sem jogo, não vai. Já faz um ano e meio e não continua sem jogo. É, fazer o quê? É triste, mas é a realidade. Porque o Vita, eu acho que eles apostaram no tempo errado. Assim, eu senti isso, que não era a hora. Assim. Mas eu vou aproveitar e perguntar pra vocês uma dúvida que eu me pergunto às vezes. Quem quiser responder aí, se quiser, fala logo, que eu vou perguntar pra todo mundo primeiro mesmo. Beleza, então Ilapso. Você acha que a gente tá precisando de uma nova geração de videogames? Eu acho que não. Você acha que lançar um videogame agora é queimar largada, ou as pessoas têm que lançar por pressão agora por causa das outras hard houses, sei lá? Não tem uma palavra pra isso. Cara, eu não vejo a mínima necessidade de lançar agora, cara, porque... Pega um exemplo prático, tá? O Watch Dogs que a Ubisoft mostrou ontem, já tinha mostrado, etc, e mostrou ontem de novo. O jogo vai sair pra PlayStation 4, vai sair, etc. Mas vai sair pro PlayStation 3 e pro Xbox 360 de novo. Não vão conseguir me convencer que a diferença de gráficos vai ser tão grande de um videogame pro outro, pra você justificar fazer o outro. Aí é claro, agora vai poder fazer share no PlayStation 4, tem um botão, não sei o quê. Mas, cara, isso é besteira, porque isso com atualização de firmware na PSN faz também, né? Ninguém vai conseguir me convencer que é impossível, com a estrutura que a PSN tem hoje, fazer um negócio desse. Tira essa porra. Eu discordo um pouquinho. Eu discordo, que eles têm mais chips de processamento dedicados a isso. Os videogames atuais, eles não fazem muito bem multitasking, né? Eles jogam muito bem, mas, por exemplo, eu falo do Xbox, você quer usar o Twitter, quer fazer essa merda, tem que fechar o jogo e abrir o Twitter. É. Porque o videogame saiu depois dessas coisas. Do 2.0, né? É, essas viadagens, e aí agora o videogame tem que parar pra fazer aquilo. É, entendi. Não. Mas, assim, isso é um negócio absolutamente irrelevante pro jogo. É, irrelevante pro jogo. Irrelevante. Entendeu? Isso... E lá, no meio do seu jogo, você já parou pra tentar ver qual é o troféu que você acabou de ganhar? Ah, eu não ligo pra troféu, péssimo exemplo, mas... Sei lá. Que eu já preso, eu tô preso numa fase. Se aplica? É a mesma coisa que você queria dizer? Eu tô preso numa fase e quero saber como é que vou passar? É, se você apertar o botão home e for fazer alguma coisa no meio do seu jogo, vai ser lerdo pra caralho! Pode ser lerdo. Então... Mas assim, cara, são coisas que o que eu espero de... Não justificam, né? Eu acho que não justifica. E até porque tem o seguinte, cara, chegou uma hora que os caras têm que parar pra pensar o que eles têm que fazer com a porra do videogame. É, até em função desse negócio que eu falei, dos três últimos videogames que lançaram, que foram grande coisa em termos de sucesso, com essas coisas, com essas plataformas de PC vendendo a rodo e sendo muito mais competitivas, os caras têm que parar pra pensar o que eles têm que olhar pro lado, pra que lado eles têm que olhar pra se basear no que eles vão fazer agora. Então assim, você falar, porra, agora eu tenho arquitetura de PC e por causa disso eu não vou ter retrocompatibilidade, que não rola. Então você vai contra tudo aquilo que as pessoas queriam. Falar, porra, eu compraria um PlayStation 4. Por quê? Ah, se eu puder jogar os meus jogos de PlayStation 1, 2 e 3 nele. E aí não dá, não rola. Nem de PSN rola porque a arquitetura mudou. Então você tá dando um passo pra trás, entendeu? Você tá fazendo o cara ter mais um... A porra do jogo não vai ser pequeno. A gente sabe que não vai ser pequeno, que sempre que um lança é sempre um maior que o outro. Então se o PlayStation 3, o grandão, é daquele tamanho que é, o 4 normal vai ser no mínimo um pouco maior que ele. É, eu acho, pelo menos. Ah, cara, mas assim, a mudança de arquitetura no PlayStation 4, na minha opinião, é a melhor notícia que também teve. Também acho. É a melhor notícia. Agora vai ficar assim. Então o mais provável é que um PlayStation 5, quando sair, tenha retrocompatibilidade com o 4. E até lá já deu tempo deles melhorarem as emulações pro 3, pro 2 e pro 1. E que eles mantenham um padrão, né? Ah, é um grande PC, ele vai ser um grande PC pro resto da sua vida. Pois é. Entendeu? Mas a grande verdade é essa. Se você comprar um PlayStation 4 agora, você tá comprando um PC. Você vai comprar um Mac da Sony. Se quebrar, você vai ter que trocar tudo, entendeu? Porque você não vai no cara da Uruguaiana, da 25 de março, e mandar ele trocar a memória do seu PlayStation, provavelmente. É, mas eu acho totalmente válido. É pra isso que tá, que o mercado tá indo mesmo, entendeu? É isso, é PC. Eu concordo, só acho que não precisava ser agora, entendeu? Acho que é muito afobamento, assim. Aí lança essa porra não dá certo. Aí daqui a pouco tá tudo crise, não sei o quê. É, a empresa perdeu 1 bilhão. Eu acho que podia esperar mais um ano, entendeu? Que, ó, no caso da Sony, que já teve, né, vários problemas por causa da arquitetura do PS3, eu acho que é a hora deles lançar o PS4 mudando a arquitetura pra uma coisa mais simples e que as third party vai conseguir trabalhar melhor, né? Ah, sem dúvida, mas assim, tem um detalhe também. Agora ela já sabe mexer com o PlayStation 3, né? O problema já... Tirando o Skyrim lá, que com o pessoal em geral consegue já trabalhar com 3. Mas sim, isso é uma melhoria, isso é um ponto de melhoria. Agora, o quanto pesa essa melhoria perto das perdas que você vai ter? De não ter retrocompatibilidade, tudo que o cara comprou de PSN, ele vai ter que ou enfiar no cu ou manter o PlayStation 3 na sala. Ah, isso foi ridículo, cara. Você não aproveitar suas compras de PSN pro PlayStation 4. É. Isso aí foi uma traição, cara. Exatamente que eu ia perguntar agora. Mano, você costuma comprar muitos jogos na PSN? Mano, primeiro, conte a história de como você comprou seu PlayStation. Por que você comprou... Como eu comprei meu PlayStation. Onde você comprou e não no lugar onde era mais barato? Era uma vez, eu, ali na Santa Efigênia, com um Pilato e um outro amigo nosso, fomos numa banquinha muito agradável, com duas atendentes muito agradáveis. Carismáticas. Muito carismáticas. Com dois caras maneiros. Exatamente, com dois acessórios, né? Cada uma tinha muito interessante também. Pulseiras, né? Pulseiras. E é mais ou menos isso, né? Eu comprei o PlayStation no puteiro. Aí. Gente, comunidade do Orkut, cara. Platinou a vida. Não, era tipo assim, no quiosque das gostosas, era tipo assim, ah, quanto é que é o PlayStation? Eu lembro que eu perguntei. Aí a moreninha falou, ah, 960 com um controle e um jogo. Sei lá, dois assim, jogos e um boquete. Aí a gente foi no lado do que era um iraniano, né? Turco, sei lá, acho que era um turco. Lá em São Paulo, turco. Aí perguntou, quanto é que é o PlayStation 3? Aí ele falou, ah, é 250 GB, dois controles e dois jogos. Aí a gente se olhou, né? Eu, mano, Ritos e Dizzy, ah, vamos comprar nas gostosas, né? Que é mais caro, tem menos controles e menos jogos e menos HD, né? Porque se você buscar... tipo isso, cara. A gente não pensou na hora. Depois que a gente foi embora, tava no metrô já. Assim, caralho, cara. No Turco era mais barato, né, cara? E tinha um jogo a mais, né? Sabe o que é isso? Feitinho. Capacidade de seleção do cara do RH, cara. Escolheu a pessoa certa na hora certa pra vender negócio pra você. É, cara. Isso mesmo. Ainda saí com o PS3 na mochila em pleno metrô de São Paulo. Ah, mas tinha muito rádio completa lá, pô. Ninguém ia soltar nós quatro, não. Truca de porra, né? O Diz então, eles falam. Mas aí, você assina a PSN, vai falar. Mas me conta, você costuma jogar jogos digitais? Costumo. Eu não tenho tanta tara por jogo em mídia física, mas eu ficaria bem... Eu fiquei bem puto ao ouvir que eu não poderia usufruir da minha PSN no 4. Você não poderia e não poderá. E não poderei, né? Eu não sabia disso. Estou profundamente triste. Ah, porque é o seguinte, eles fizeram a conferência e falaram tudo tem de bom. Aí depois eles abriram pros repórteres irem perguntar. Tem quando os repórteres vão perguntar, eles têm que abrir o jogo, né? Se bem que se a gente for pensar, pra quem jogava PlayStation 2 só jogo original, o 3 foi a mesma coisa. Não tem retrocompatibilidade, você teve que comprar da HD Collection na PSN. Você gastou. Sabe qual foi o problema, mano? O problema é que no começo, o PlayStation 3, todo mundo lembra que o preço do PlayStation 3 no começo era um pinto grande de travesti gay. Literalmente. É, vou comprar um videogame. Então, eles não estavam conseguindo vender no começo. Um dos grandes problemas é que ele era o console mais caro da geração. Eles tinham que baratear o custo. Não, ele era o console mais caro da história. Fora que ele ainda tava... Não, não é o Geo. É verdade. Fora que ele tava sendo subsidiado já pela Sony, né? Sim. Eles já estavam vendendo com prejuízo aí. Ele era caro e eles ainda tomavam do próprio pinto grande de travesti quando vendia. Aí o que eles fizeram? O pinto era tão grande que sobrava pra todo mundo, até pra própria Sony. E eles chegaram com um hardware, que o hardware do PlayStation 3 era um hardware pirocudo. Aí falou, vamos estuprar todo mundo aqui. Só que, pra você poder jogar os jogos PlayStation 2, você tinha que ter um equipamento específico dentro do hardware dele, que emulava os jogos. E não emulava direito mesmo assim. E apesar disso tudo, ainda deixava o videogame bem caro. Pra como é que fala? Embaratecer? Pra baratear o console, eles tiraram isso. Então, depois da primeira geração do PlayStation 3, você não tem mais retrocompatibilidade. E eu vou te falar... Ainda tem. PlayStation 1 tem. Mas eu vou te falar como é zoado. Eu tive até pouco tempo, antes de dar uma luz amarela do GG, um PlayStation 3 da primeira geração. Peraí, na luz amarela do GG. Tem um tempo que a gente parou de usar no baixo frente soco há muito tempo. Friends. Foi a luz amarela do Frames. Que tem é o Frames, exatamente. Deu o Frames. Tá lá, Frames. Fudeu, GG. Aí, eu... antes disso, voltando no tempo, antes do Frames, eu fui jogar meu Metal Gear Solid 3. Original, bonitinho. Falei, vou jogar aqui, muito divertido e tal. Meu irmão, o PlayStation 3 não aguentava jogar o jogo, cara. Naquela luta que tem o astronauta com lança-chamas, lembra disso? Mas apareceu um cara com lança-chamas. O jogo ficava tipo... É pra bêbado poder jogar na velocidade normal. Mas aí, eu tava lendo aqui que esse pequeno problema é porque é o seguinte, a galera concentrou o poder de processamento, tudo que tinha dentro do PS2, nego botou em um único chip e enfiou ele dentro do PlayStation 3 pra ele poder ter essa retrocompatibilidade. Foda-se, né? Aí, o problema é que quando você tinha jogo um pouco mais pesado, aí esse chip sozinho não aguentava. Uhum. E os jogos mais pesados eram quase todos. Esse pequeno problema. Por isso que você não acha os jogos pra vender na PSN, os jogos de PlayStation. Agora tá começando a ter. Já tem uma quantidade razoável. Assim. Algum. Tem um God Hand. Alguns que o nego pede muito, eles, dá pra fazer, faz, joga aí. Aí tem um God Hand, tem alguns lá. O Red Dead Revolver. Mas tem pouco, né? Verdade. Em comparação que tem de PlayStation 1, tem pouquíssimo de PlayStation 2 mesmo. E não vai ter, né? Porque já acabou o PlayStation 3, acaba no final do ano, a vida útil dele, né? Então, nem isso. Mas cara, o PS3 vai render muito ainda, sério. Não tem condições. O meu, cara, com certeza vai, cara. Porque só que eu tenho esse de jogo, eu nunca vi. Com certeza, cara. Vide a vida útil do PlayStation 2 que acabou agora, né? Pô, só não, o que o Ilapso tem de jogo, meu PS3 vai render muito, porque, né, tá ligado que eu vou acabar dando uma passadinha lá no pegar o jogo do time. Pega aí o Kakuya Vilar dos Teles, passa aqui perto de casa. Locadora. Vou aparecer lá no fundão qualquer dia, vou pegar o jogo. É mais perto. Eu falei da morte do PlayStation 2 só agora, porque só agora que a Sony deixou de produzir oficialmente, né? Mas já tem tempo que eu não saio jogo. Já não sai jogo, né? PS2. Deve ter saído o último Madden. Não, saía FIFA todo ano ainda. Winning Eleven. FIFA Madden. É. Mas assim, o final da geração PS2 foi interessante, porque quando tá na xepa total, sacou? Os caras começam a desenvolver uns jogos muito maneiros, tipo o Jean Sphere, sacou? Umas coisas. Ico, né? O pessoal gostou muito. Eu não joguei Ico, uma tristeza. Mas o final de geração é quando saem os jogos mais interessantes. É verdade. Vídeo Chrono Trigger, né? Eu também era normalmente quando os caras já dominaram todo o chipset, sabe? Em fazer um negócio, fazer pipoca. Já tem todo o domínio, aí fica fácil, né? Aí é só ter um pouquinho de originalidade, uma ideia boa e faz um jogaço. Eu acho que o videogame, quando você lança, ele tem que ter uma compatibilidade, pelo menos, com o videogame antecessor dele. Por exemplo, o DS rodava jogos de Game Boy Advance. O 3DS roda jogos de DS. Você não vai ficar tão chateado que você não vai poder jogar no seu videogame novo um jogo de duas gerações atrás. Você pode até querer e tal, aí você compra na lojinha virtual, beleza, pã. Agora, você não poder jogar um jogo, uns jogos que são relativamente novos, né? São recentes, tem tipo 3 anos um jogo, você não vai poder jogar, é meio frustrante, né? Por falar nisso, eu gosto muito das soluções que o povo dá, né, cara? Eu peguei o 3DS e falei, cara, entrei numa vibe com a minha namorada de jogar todos os jogos de Zelda, na ordem cronológica, conforme a gente comentou no podcast aí, que esqueci o número. 80. Aí eu falei, ok, eu preciso jogar os jogos Game Boy Advance. Aí eu sempre tem aquele cara, joga no emulador. Nunca gostei muito de jogar no emulador no computador, mas eu falei, cara, dá pra fazer alguma coisa legal. Aí fui procurar na lojinha do 3DS, que eu descobri, só disponibilizaram o Miniscap pra quem foi o embaixador do 3DS. Tem que ter comprado o 3DS até agosto de 2011. Alguma coisa assim. Se você comprou até agosto de 2011, você pode baixar. Se você não comprou, você não pode nem comprar na lojinha. Eu falo, cara, que deixa. Eu não posso dar meu dinheiro pra Nintendo pra ter o jogo. Foda-se. Aí o que eu fiz? Solução caseira. Achei que fizeram um cartucho, uma DS2, que é um cartucho piratão de DS, que tem um outro processador embutido. Por quê? Porque o Game Boy Advance exigia um pouco mais. Na verdade, tem memória embutida. Porque ele tinha menos processamento, mas mais memória. E esse cartucho permite você jogar não só emulador de Game Boy Advance, como emulador de Super Nintendo. Arranjou meu problema. Assim, voltou pirateando só porque a porra da Nintendo não me deixou comprar a merda do jogo. E o problema não é nem que o jogo não rode. O jogo, não posso pagar por ele. Eles não quiseram meu dinheiro. É, não, tem esse tipo de problema também, né? Acontece essas merdas aí de... essas burrices, né? Mas a Nintendo sempre foi mais compreensiva com isso. Tanto que o Wii roda tudo, né? O Wii roda do, sei lá, dos jogos de baralho da Nintendo até o Wii, até hoje. Eles não tiveram tanto esse problema. Eles conseguiram emular tudo bem. Agora pô, a Sony tá com essa... Inventavam os cartuchinhos, é cartucho Super Nintendo que rodava jogo de Game Boy. Cartucho 64 que rodava jogo Super Nintendo. Assim, se o cartucho não... Se o videogame nativamente não faz isso, vamos fazer alguma peça, alguma coisa doida, fazer aquela torre de videogame e ir encaixando fita até rodar. Exatamente, mas assim, essa coisa de retrocompatibilidade é bem a palavra que o Solid usou, é traição. Foi rigorosamente... foi rigorosamente uma traição, cara. Eu acho que foi, porra, uma puta sacanagem. Mas mas enfim, é o que deu pra rolar, né? É isso aí que você fez também, né? Se você queria jogar um jogo antigo, você usou a solução caseira. Agora, até aparecer uma solução caseira pro PS4, pode ser que demore, né? Porque o PlayStation 3 durou, ele durou pra caralho como uma coisa inquebrável, né? Até alguém finalmente conseguir burlar ele e virar... E não é tão bagunçado quanto é o Xbox, por exemplo. Tem muito jogo que sai que você tem que esperar sair um patch de não sei o que pra conseguir rodar. Não é tão imediato, né? Mas... Uhum. Mas é só uma coisa. Falando dessa questão do retrocompatibilidade e tudo mais, em alguns aspectos, o PS4, ele parece um PS3.5, né? Ele cresce em alguns aspectos, né? Em conectividade, em gráfico nem tanto. Acho que a mídia vai ser Blu-ray também. Então tem coisas que o avanço é marginal. Tá confirmado que é Blu-ray, né? É, o avanço é marginal. Mas em compensação, ele não escala em cima do PS3. Isso aqui é muito, na minha opinião, uma escrotidão. O Wii U, ele é claramente um Wii atualizado. Assim, ele tem mais funcionalidade, mas ele tem grande compatibilidade com as funções anteriores. É. Agora eu não sei se você, o que você comprou na Wii Store do... Ah não, eu vi até um caso. O que você comprou na como Virtual Game, na Virtual Store lá do Wii, você pode aproveitar no Wii U. Me corrijam se eu estiver errado. Pode. Agora, então ele é todo que escala em cima do outro. Os jogos do Wii funcionam no Wii U, se eu não me engano, também. Então toda essa compatibilidade. Porque o avanço do Wii U, ele, tipo, mais que seja do SD pro HD, ele também não faz coisas assim radicalmente diferentes, né? Ele só é realmente mais potente e iguala mais ou menos a geração atual que a gente tem. O PS3, ele dá um passo à frente. Na questão do gráfico, eu li uma coisa que pra mim foi coisa que praticamente acabou, definiu minha decisão. O PlayStation 3 e o PlayStation 4, ele não vai fazer jogo em 4K. Ele vai tocar filme em 4K. Mas jogo em 4K, a princípio, ele não vai fazer. Mas isso aí, por firmware, atualiza também. Foi igual o 3D do PlayStation 3. Será? Acho que sim. Não é uma coisa, não é uma coisa tão simples, porque quando você faz um jogo em 4K, as texturas, memória, é tipo assim, é outra escala, entendeu? O jogo ele vai ser mais pesado pra rodar. Claro. Mas acho que o poder de hardware consegue suprimir essa escala com o tempo aí. Não sei. A diferença de 1080p pra 4K é bem grande. É de 4 vezes. É 4 vezes. Basicamente. Pois é. E você tá falando de 30 quadros por segundo, 60 quadros por segundo. Cara, é uma puta diferença, entendeu? Os computadores atuais não fazem 4K com essa facilidade toda. Isso é uma coisa que o nível de computação pra consumidor ainda não chegou lá. É a galera que bota 4 telas uma do lado da outra, não sei o que. O pessoal usa umas coisas bizarras, entendeu? Tipo, 3 placas de vídeo e não sei o que pra chegar lá, entendeu? Nessas resoluções absurdas, que hoje são absurdas, mas eu tenho certeza que daqui a 5 anos não vão ser. E daqui a 5 anos a gente vai estar vivendo a era PS4 jogando 1080p. Também tem o seguinte, cara, assim, a gente passou o PlayStation 3 inteiro jogando 720, né? Às vezes a gente vai jogar o 4K total, mas vai jogar o 720 do 4K também, entendeu? Tem esse ponto. Você vai fazer um 4K interlaçado. É, vai ser interlaçado, assim. Vai ser a metade, vai ser o 2K em vez de 4K. Mas tem uma diferença também, muitas pessoas não percebem a diferença entre 720p pra 1080p. Ela não é tipo preto no branco. Mas você pega qualquer pessoa que vê, tipo... Tem que ser TV grande, tem que ser TV grande. TV mas pequena, mesmo assim, pode ser TV pequena, tu mete um 4K do lado de um 1080, tu sente uma diferença absurda. Até porque a frequência já é outra também. Uhum. É tipo quem foi ver o Hobbit em 48 e 24. Tem uma diferença nítida nesse nível de diferença perceptível. Falando sobre retrocompatibilidade, tem uma solução que a Sony trouxe. Porque, eu não sei se vocês lembram, em julho de 2012, a própria Sony comprou uma outra empresa chamada Gaikai. Uma empresa que estava desenvolvendo uma solução para streamar jogos. Não streamar jogos de você jogar e todo mundo assistir, mas você ter um cloud computing do processamento do seu jogo. Você poder jogar jogos que precisam de um processamento sinistro sem você ter isso pela sua banda na internet. É solução em compartilhamento de experiências multimídia. Exatamente. Olha, tem uma coisa pra falar. Não vai funcionar no Brasil essa porra. Não vai. Falei. Não, cara. Nos Estados Unidos já não vai funcionar direito, cara. A internet média de um americano há 2 anos, deve ter aumentado já, mas há 2 anos a internet média de um americano era de 5 mega por segundo. Deve estar em 10 hoje em dia, talvez. Né? Cara, mas o problema maior disso não é nem a velocidade, cara. Porque se você passar o processamento e você mandar só imagem, acho que é mais tranquilo. Agora, o problema maior disso é o ping mesmo. O lag que você vai ser absurdo de uma entre o controle que você mexeu e a sua resposta na televisão, cara. Não pode isso ser mais que 50 milissegundos, né? Senão isso nunca vai funcionar no Brasil. Presta atenção no que eu tô falando. Nunca. Não. Ah, eu nunca já é um pouco forçado. Mas assim, num tempo hábil, realmente, eu concordo plenamente que não vai funcionar. Não, cara, porque a velocidade da internet no Brasil pode crescer, mas os serviços vai sempre continuar público. As velocidades no Brasil aumentam, mas a latência não diminui, entendeu? Essa que é a grande questão. Então, tem outra questão muito importante aqui. Esse servidor do Gaikai, ele tem que estar localmente perto de você. Teria que ter aqui, Sony. Não adianta então, a gente acessar o Gaikai de Nova York. Computing Farmers, tem que fazer uma fazenda de computação aqui pra poder funcionar. E, gente, foi mal, acho que não vai rolar isso aqui, não, né? Não vai rolar, acho que não. Tudo bem que a Sony tá dando uma atenção maior pra... Não pra América Latina, mas pro Brasil, bem especificamente. A Microsoft também, tudo, as duas estão. Mas a ponto de fazer um Computing Farm aqui pra brasileiro jogar, fazer relay de jogo, acho que não vai rolar, né? É muito dinheiro, né, cara? Só se alguma outra empresa quisesse terceirizar, sei, tipo a Gradiente fazer com a Nintendo, sei lá. Tectoy. A Tectoy. Se aparecer uma Tectoy aí, eu não sei. Eu acho que não vai rolar, entendeu? Se fosse a Microsoft, eu acreditaria que teria. Microsoft faria isso, entendeu? Porque tem bastante investimento no Brasil. Agora a Sony, cara, não vai rolar, não. Eu acho que não. Né? Até porque eles... mas eu acho que o lance que o Christian tá falando aí, que nunca vai existir, é só a gente ver, assim, por exemplo, pra jogar uma partidinha de qualquer coisa, dotinha. Aí você entra lá, pô, servidorzinho americano, pá. Tá beleza. Ping, show. Tranquilo. Rola o team fight, fudeu. Ah, isso é verdade. Então, é isso que eu tô falando, cara. E, pô, PC rodando a internet é bem melhor do que o PlayStation rodando a internet. Isso é verdade. Ainda tem isso também, né? Até pois porque, até onde a gente sabe, né, espera que haja melhorias, mas a PSN, ela é imunda em termos de rede, né? Uma rede muito ruim, é fraca em termos de segurança, em termos de conectividade, sempre foi péssima, né? E sobretudo se comparada a outras, como a X-Live, etc. A grande ideia por trás do sistema Gaikai, eu entendo e acho uma ideia admirável, muito interessante e provavelmente muito útil, principalmente pra quem for jogasse no computador. Agora, o videogame, pra mim, é uma caixa fechada que você... A caixa preta que tu compra, que vai rodar qualquer merda de jogo que eu compre. Não preciso comprar a placa de vídeo nova pro meu videogame, não preciso comprar mais memória, não preciso comprar processador, foda-se. Aquilo ali vai rodar os jogos que forem feitos pra aquele videogame, pronto. O que seria essa oferta do Gaikai? Ao meu ver, seriam só pra jogar jogos que não funcionam no PS4. Por exemplo, jogos de PS3, de PS2. Então, eu acho que pelo sistema do Gaikai, eles só iam oferecer jogos ou de gerações anteriores, que você não pudesse jogar. Tá aí uma solução pra essa retrocompatibilidade. Ou, sei lá, eles vão transformar o PS4 no último videogame e virar tudo streaming depois, talvez? Não, o Gaikai vai trazer uma coisa interessante pra demonstrações. Por exemplo, quando você quer jogar demo de um jogo. Você não vai precisar baixar o demo 3 gigas. Você simplesmente vai começar a jogar o jogo streamando. E eles falaram uma coisa interessante, que parece que estão investindo muito em venda digital, né? Que nem distribuição digital, desculpa. Então, eles falaram que você vai poder jogar o jogo desde o primeiro byte que você baixar. Não, boa. Isso é mentira. O que eles vão fazer vai ser o seguinte. Você vai começar jogando, streamando, e à medida que você vai baixando o jogo no background, né? Aí vai baixando o jogo. Aí você tá jogando, streamando. Aí quando a sua versão tiver jogável, assim, digamos assim, 50%, 80%, aí você vai migrar, você vai dar um pause, e aí vai começar a rodar a versão local. É. Então eu acho que pra isso é muito legal. Eu acho que pra isso o Gaikai é muito interessante. Eu não sei se vocês viram a palestra do Gabe Newell, o presidente da Valve, falando sobre a tecnologia de streaming. Ele deu uma palestra sensacional, muito boa. Depois eu até boto o link no post. E ele fala isso. Essa história de streaming de jogos, ela tem muitos problemas. E ele não acredita que isso vai ser o futuro. Por quê? Ele falou o seguinte: vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que você recebia, que o modelo inicial não era processamento local, mas sim processamento centralizado, que você recebia a imagem. Eventualmente, o mercado ia mudar para um sistema local, pela diminuição do custo da computação, a escala de velocidade de internet, se você ia ter que, o tráfego que você usaria, se todo mundo jogasse streamando, seria absurdo. A infraestrutura tá assim a anos luz de distância de se funcionar, entendeu? Por um custo de escala de rede não daria certo. E aí ele fala que a computação local é muito boa. Ele diz o seguinte: não tô falando que a computação de streamada é ruim, mas eu acho que ela tem usos muito específicos. Por exemplo, vai numa conferência e você vai mostrar a versão do jogo. Isso. De testes, aí você usa a versão streamada, que o cara pode botar no mega computador lá, não precisa comprimir pra funcionar no hardware parecido com o que vai ser lançado. Então, pra testes, demonstrações, é interessante. E outros usos menores, como eu acho que a Sony tá usando com o Gaikai. Eu tô achando que a Sony fez um excelente negócio na Gaikai, a utilização tá muito interessante, mas eu concordo com o Gabe Newell, eu não acho que isso vai ser o futuro dos jogos, mas é uma questão mais acessório mesmo. Eu acho que é mais uma solução pra você diminuir esse tempo de espera, né? Porque acho que o nego reclama muito que, tem que baixar um jogo e demora pra começar a jogar. Então, sei lá, o japonês, que tem uma conexão de 50 mega no mínimo, qualquer casa japonesa tem, ele vai fazer um downloadzinho de 10 minutos e já começa a jogar. Aí download mais um pouquinho e vai rodando aquilo, entendeu? Eu vou ter que sair agora, rapidinho. Beleza, vamos lá, vai lá. Você segura aí pra mim. E lá. Segura aqui, pega aqui. Tô segurando. Aqui. Opa, tá crescendo essa porra. Vai lá, vai na fé. Termina aí pra mim, depois só vou deixar ligado aqui. Vamos falar dos jogos. Falaram de jogos, né? Isso é. Melhoras aí, PH. Melhoras. Jogos. Obrigado. E o importante aqui é que revelaram alguns jogos, né? Que é a grande preocupação que as pessoas tinham acerca desses jogos que saem sem merda nenhuma pra lançar. E, né, fica aquela. Não saiu com o jogo, por isso que é uma merda. Mas dessa vez, pelo menos eles mostraram alguns jogos. Primeira exibição que eles fizeram, se não me engano, foi a do Killzone, não é? Foi do NEC, que até os caras. Merda. É, pois é, o gráfico acho que impressiona, porque é um gráfico estilizado, né? Parece meio Pixar o negócio, mas é bem feitinho, assim. E eu acho que a ideia. É de um ponto de vista técnico, aquele jogo usa o. Acho que é cálculo de partículas. Sim. É um processamento de partículas. Então ele realmente, de um ponto de vista técnico, ele tem uma coisa interessante. Mas tirando isso, mas pariu, né? Pra quando você vê. Pra lançar a porra do videogame, não tinha nada mais impressionante que aquilo. A primeira, eu fiquei muito decepcionado quando eu vi aquilo. Eu falei, foi o primeiro jogo que mostraram, né? Isso realmente deu um impacto, assim, talvez meio negativo. Porque, como você falou, do ponto de vista técnico é incrível, né? Mas a pessoa que tá vendo aquilo funcionar, foda-se. Ela não entende que cada pedacinho daquele que junta no boneco é processado individualmente, né? Então. Isso que é de partículas. Foda-se. É, tipo, a maioria dos caras que vai jogar o Call of Duty lá não fez nem física no segundo grau, pô. É, mas empolgou alguém esse NEC? Não. Não. Então, né? Próximo. Jogo de lançamento do Xbox, é Camel, sei lá, de um camaleão. Tá, né, cara? Jogo de criança, sei lá. É, vai ser o Crash Bandicoot do PlayStation 4, essa porra, no máximo, né? E depois acho que foi o Killzone mesmo. Aí foi o Killzone. Eu achei que era filme da Pixar aquele jogo. Killzone ou o NEC? Não, o NEC. O NEC parece um filme da Pixar, Dreamworks. É uma coisa meio. E nessa parte do streaming da conferência, eu tava ouvindo com a tradução simultânea em português. Pô, aí, cara, tá o fudido do tradutor foi se meter a interpretar o que os personagens falavam. Ela falava, temos que colocar um soldado novo no nosso cérebro. Ah, ele é um soldado bom e ele tem grandes poderes. E não sei, porra. Ele tava no banheiro, ele tava com uma garrafa de Smirnoff na mão, ele tava deprimido. Ele fez do jeito que veio na mente. Muito ruim, cara. Foi muito ruim. Mas aí a exibição do Killzone já deu uma melhorada. Aí sim. Aí eu me empolguei. Eu gostei, cara. E eu não gosto de FPS. Eu achei maneiro. É colorido, né? Não é aquela coisa sombria que vinha nos jogos anteriores. E vem FPS. Assim, pra quem ignorou que o Killzone até agora, eu recomendo jogar mesmo. É um FPS, é igual todos os outros, só que a história é muito bacana, cara, muito bacana mesmo. E o 4, o que dá pra ver, né, que eles vão continuar a história, que a guerra vai continuar. Então é bem interessante, cara. Tô empolgadaço. O jogo é bem legal mesmo. Eu joguei um pouco, não joguei até o final, porque eu tava jogando a cada amigo meu, mas eu achei bem maneiro. Eu achei legal, mas assim, não me surpreendeu, porque foi uma coisa que eu já vi no Crysis, por exemplo. É verdade. FPS colorido. Né? O Crysis é um jogo que faz a mesma coisa que o Killzone fez ontem, o Crysis faz no PS3. É, o Crysis 1 fazia em PC. Sim, fazia em PC. E agora o 2 e o 3 em todos os consoles. É, mas se você comparar o Killzone 3 com esse trailer do Killzone 4, não tem muita diferença não. E o Killzone 3 levou Play 3 no fez litar o bichinho, né? Porque o negócio era bonito pra caramba o jogo, pelo amor de Deus. É, acho que a vantagem do Killzone 3 é que o Killzone 3 usou bem os sensores de movimento, né? Como se você usasse a Sharp Shooter e tudo. É o único jogo que a Sharp shooter pois presta. Pois é, que presta, né? E que faz o move como um todo prestar, né? Esse exatamente. É o jogo pro qual o move serve, né? É justo. Ah, eu joguei ele no controle normal, não cheguei a jogar com o move, não. Eu joguei com os dois, controle normal e depois com a Sharp Shotter e, pô, com a Sharp Shotter é muito legal, cara. Vale a pena. Vale a pena comprar só pra jogar esse jogo. É, gasta aí seus 100 reais e compra esse negócio. Mas depois o pessoal que tá no streaming aí também pode dar uma olhada no trailer do Killzone 4, esse Shadowfall que eles mostraram. Na hora que vai ter aquela explosão no trailer, dá uma meio que um pause pra dar uma câmera lenta. Aí tem um cara andando, que o cara trava. Ele, tipo, na hora de dar um passo, ele trava. Aí, acho que o cu dele arregaçou, já desistiu. Aí vem a explosão. Ficou mal feito essa porra. É sério, dá uma olhada depois dessa parada. Eu achei, é o tipo mal... de coisa que alguém comentou também que... Alguém comentou também que tem uma hora que o cara vai descer a escada, ele desce estranhão, não sei. Desce estranho. É, o seu personagem até que não, mas o cara que tá na sua frente desce meio... meio tipo o Detona Ralph, os personagens secundários são em 8 bits, assim. Ele desce meio assim, cara. É bem mal feito, assim. Mas enfim, tá em fase de desenvolvimento ainda, né? Então, de verdade, não dá pra ainda criticar, não dá pra meter o pau ainda no negócio, que a grande merda é essa. É, não dá pra meter o pau todo, dá pra só a cabecinha. Mas o trailer ficou bom, né? Tem uma jogabilidade legal. O cara que jogou é um vesgo que tava jogando lá, mas... Nossa, era muito ruim, muito cara. Demais, cara. Porra, fiquei bolado, esse cara é muito ruim, cara. Cara, eu jogando ontem, sem sacanagem, aproveitar que o Max Sunday Guy tá vendo a gente aí, cara, eu lembrei do Max Sunday Guy vendo o Solid jogar. Eu falei, cara, imagina o Max Sunday Guy vendo esse... Ó, fudido! Mire direito essa porra! Tá virando aí na parede, caralho. Mas, pô, beleza, né? O que só prova que controle de videogame é uma merda pra FPS. Pois é. Foi velho, o mouse não arrumaram um substituto melhor que ele. O que eles não falaram é se a porra do touchscreen teria alguma serventia pra isso, né? Mas, enfim, ficou faltando esse comentário. Acho que também ninguém da imprensa perguntou, né? E aí ficou em aberto. Eu acho que poderia servir pra isso, né? Mas eu não sei se aquele touchscreen na frente daria certo. Cara, uma outra parada que eu tava vendo também é que eles falaram que vão sair aplicativos aí pra iPad, iPhone, Android, etc, etc, etc. Alguém sabe? Alguém viu alguma discussão sobre isso? De pra que serviriam esses troços ou é só pra parte social mesmo? Não, serviria pra mostrar um mapa do jogo e você ver ali no seu tablet qualquer coisa e você jogar na tela, só isso. Sabe o que o Wii U fez? Ele fez um videogame. Qual é o grande lance revolucionário que a Nintendo gastou todo o dinheiro dela fazendo? Um tablet controle. O que os concorrentes fizeram, cara, todo mundo já tem um tablet. Vamos instalar um aplicativo no tablet do cara pra fazer justamente aquilo. Pronto, japoneses idiotas. Nisso a Nintendo fez a merda, né, cara? O que a Nintendo fez foi pegar um escravo chinês e falar pra ele, então, tá ligado naquele tablet que você fez com um grampo de cabelo, chiclete e banana? Então, faz um, só que com cara de Wii. É tipo isso mesmo, é. Foi... Nem gastou muito dinheiro. É, e ninguém nem fala de saúde Wii U, né? Parece que nem saiu ainda. Tá triste, cara. Cara, mas olha só, o Wii U foi assim... O lançamento foi no esquema do PlayStation 4, só que muito pior, né? Porque foi assim. Então, galera, a gente tem uma parada aqui que a gente chama de Wii U e é esse controle aqui. Aí, beleza, e tem um console. É, e ninguém sabia se ia ser um controle a mais pra Wii, né? Cara, ainda é tenso pra mim porque eu não joguei com a parada, entendeu? É verdade, Só vi pela televisão, pela internet. Eu sei que retrocompatibilidade é uma coisa tão maneira e tão importante que qual é o jogo, qual é a vibe agora do próximo lançamento do Wii U? Zelda Wind Waker, HD. É parada, tipo, o pessoal gosta dos clássicos. Faça a porra do negócio retrocompatível. E seja feliz. Mas a Nintendo, ela vive de clássicos. Porque vai fazer o quê? Vai lançar um jogo novo. Aí sempre lança uma merda. Tem que pegar o clássico, fazer uma mini releitura, melhorar um pouquinho os gráficos e falar, então, galera, esse aqui a gente tem pra vocês, ó. Pokémon Amarelo. Voltando aqui pro PlayStation, acho que a ideia desse negócio de colocar coisa em tablet, não sei o quê, pelo que o cara falou. O cara falou bem genérico, né? Pra não dar tiro pela culatra, nem, né? Não falar nenhuma merda, né? Pra não falar merda, né? Então ele fala assim: a nossa ideia é que você possa estar com o seu PlayStation em qualquer lugar. Até naquele vídeo do... acho que é do Gameworks, que o cara fez um vídeo de 3 minutos zoando a conferência, resumindo ele dublando por cima, né? Ah, aí na animaçãozinha mostra um cara genericão, um desenho animado, andando com o celular na mão. Aí o narrador do Gameworks fala: olha, você é um dragão no videogame. Agora você está no metrô, continue sendo um dragão com seu telefone. Sai do metrô e continue sendo um dragão com seu telefone. Agora entra no trabalho, liga seu computador no trabalho e continue sendo um dragão. Nunca pare de ser um dragão. Ser um dragão é muito bom. Então, essa, sei lá, ele pode ter muito bem dado a entender que você vai ser um emulador de PS4 Android e o seu PlayStation 4, que já vai servir como um servidor de videogame pro Vita, vai servir de servidor de videogame pra qualquer coisa, entendeu? Vai fazer streaming do seu, pro seu Android. Isso é interessante. Seria, mas acho que não vai rolar. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Bom, só se fosse uma sociedade distópica de computação ubíqua, que aí funcionaria, mas... Olha, né, só, não vai ser com o nosso 3G. Não vai. O Project Shield da NVIDIA, ele tem uma integração com o PC, que você instala um aplicativo, não sei o que e tal, e o jogo roda no PC e você joga ele no handheld. Agora, pra que isso serve, eu ainda não sei. Porque, pô, você tem um PC, é só quando você vai ao banheiro pra você continuar jogando. É isso que eu não entendo. Você tá do PC, usa a porra do PC, né, cara? Porra. Mas a ideia é boa, o conceito é interessante. A possibilidade de ter é melhor do que não ter, né? Sempre é. Mas daí... Amanhã alguém faz um Hamashi, né? Aí tu tá no teu computador, tu tá lá... Aí você viajou, foi pra praia, ou foi pra montanha, né? Descansar, se afastar da vida urbana. E você pode continuar na vida urbana jogando seu videogame, né? Então, beleza. Mas eu espero que você chegue nesse estágio, sim, que você consiga transmitir o seu próprio videogame pro seu handheld. Isso vai acontecer. Mas eu acho que pode botar aí pelo menos 5 anos nessa história. Isso já é meio real com esse lance do Vita PS3, porque você já pode ter essa coisa de jogar um no outro. Eu tô falando de streamar. Eu tô falando de streamar o jogo de um pro outro. De uma coisa assim, pra fazer o processamento servidor, ser feito no seu videogame, no seu computador, e a imagem ser transmitida pro seu dispositivo mobile. Isso ainda vai demorar pra falar. Pior, só, quando você tá desse Gaikai, não precisa nem do videogame, né? O videogame seria um intermediário, né? Vai direto na nuvem, né? Por que não? Não, mas aí que tá. Se for o sistema do Gaikai, você vai ter que ter um server farm perto de você. Entendi, é verdade. Espalhar server farms pelo mundo, isso aí mais de 5, acho que seria uns 10, 15 anos. Entendi. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não tem empresas terceirizadas que é só server farm, né? É tipo assim, eles fazem pra Sony, pra Microsoft, pra todo mundo. E aí são, tipo, grandes nodos de processamento de dados. Isso é uma coisa que é bem possível de existir em 10 anos. Uhum. Mas agora eu acho difícil. Cara, a verdade é que o desde processamento dos computadores hoje tá subindo uma escala tão alta, que isso às vezes se torna tão irrelevante. Um computador hoje da sua casa, que você pode comprar com $1,000, né, que é o preço padrão americano, já é capaz de fazer um poder de processamento enorme que satisfaz as suas necessidades de processamento. É só você usar ele melhor, não precisa usar outros computadores, né? Eu, o Mestre Splinter e o Trooper entramos na faculdade no mesmo, a gente é da mesma turma, 2004. Naquela época, tinha num laboratório lá da UFRJ, que até o vizinho do qual eu trabalho, chamado NACAD, que era o Núcleo de Atendimento à Computação de Alto Desempenho. Eles tinham um Cray, um supercomputador, na época eu usava esse termo, supercomputador Cray X1. Ele é, sem sacanagem, tá? Do tamanho de uma geladeira. Eles dois estão aí pra não deixar mentir. Confirmam? Uhum. Confirmam, né? Tamanho de uma geladeira. Uma geladeira que você tem em casa. E aí era um monte de gaveta, com um processador, blá blá blá, etc, tá? E esse Cray chegou a estar no top 500 de supercomputadores do mundo. Tem um site chamado top500.org, tava ele lá. Hoje em dia o Brasil ainda tem computadores lá. É um dos Correios, um da Petrobras, se não me engano, tá? Mas a UFRJ tinha um. Era o Cray X1, porra, o maior orgulho da faculdade. Hoje em dia... $1,5 milhão pra comprar o bichinho. $1,5 milhão. E o pessoal batizou de seu Crayson. Seu Crayson. Era um Cray, né? Hoje em dia, o laptop que você tá usando aí, você que tá ouvindo a gente, que é um Core i3, tem poder de processamento maior do que aquela porra do tamanho de uma geladeira. Isso era em 2004, não passou 10 anos ainda, né? Então, calcule. E a grande memória que ficou do Cray pra UFRJ foi que, como ele era muito grande, e aquela área onde ele fica tem muita escada, tiveram que fazer uma passarela pra ele. E a passarela tá lá até hoje. Então, a memória do Cray hoje na UFRJ é uma passarela, porque a geladeira mesmo já foi embora. Então, assim, evolui muito rápido. Evolui muito. Em 10 anos foi de uma geladeira pra um negócio do tamanho de um laptop, entendeu? Então, calcule o que é que não vai ser mais daqui a 10 anos, né? Então, de fato, isso aí que ele falou, que o Solid falou, é completamente viável. Eu já não sei mais o que eu tô falando, então vamos pro próximo jogo. Debs e Crusher, vocês que gostam agora, o Drive Club. Gostou? Partiu. Drive Club! Oh my fucking God! Partiu o FPS de carro? Cara, com certeza! Falou em carro, eu tô dentríssimo. Quando eu vi aquilo, Drive Club, eu, não, peraí, vamos com calma. Aí o cara, não, porque aí você vai poder correr em vários lugares do mundo, vai ser super legal, e você vai se sentir lá e vai ser irado. Eu falei, caralho, eu quero correr em vários lugares do mundo sem ter que correr com o carro, porque eu acho que eu vou matar alguém. Eu achei muito foda. Não, eu me empolguei bastante, só que eu não sou muito fã de jogo de simulação, né? Ele vai ser pura simulação, então... É um FPS de corrida. Exatamente. Eu sou muito fã de simulação, eu gosto muito de jogo de corrida. Minha opinião, eu achei interessante a ideia de que é um jogo de corrida em grupo, que na verdade é tipo team-based, né? É de time. Então você é tipo 4 amigos contra outros 4 amigos. Pode ser legal. O detalhe dos carros ficou bem interessante. Mas eu não sei, ainda não me convenceu. O problema é o seguinte, né? Pelo que o rapaz lá disse, ele até parecia bastante empolgado. Falou que eles já tinham comprado a ideia Drive Club registrada 9 anos, não sei o quê, mas 10 tava anos, virando a tecnologia. Porra, beleza, fiquei empolgadaço. Assim, o discurso do cara, porra, animado. Mas a ideia de ser um jogo, aparentemente pareceu que a ideia é ser um jogo totalmente online, só online, né? Então não teria sim. Offline, porque é em time, né? Não, vai ter offline também, se fazer um time trial. É, alguma coisa simples, assim, mas nada muito extensivo. Parece que a grande parada do jogo. Vamos ser sinceros, essa porra é um MOBA de carro. Tu joga LOL sozinho em casa? Então. Não. Cara, eu não jogo LOL sozinho, eu jogo Dota sozinho. Eu fico lá, que nem um gordo escroto. Muito fora, pelo Lore, Debs, uma beleza. Mas é que assim, a minha opinião sobre jogo de corrida tem que partir pra um negócio totalmente online mesmo. É muito mais divertido. Jogar jogo de corrida offline já não tem tanta graça. Tanto é que eu comprei o Need for Speed Most Wanted e não terminei ainda. Porque, pô, sabe, não tem a mesma graça que teve o Hot Pursuit lá, que eu comprei só pra jogar online. Agora, posso falar um negócio? É o seguinte, eles falaram que demoraram 10 anos pra conseguir fazer isso, patati patatá, que o conceito de você jogar 4 contra 4, isso não me convenceu. Por quê? Você vê jogos muito mais, jogos antigos, como o Test Drive Unlimited, né? Que a premissa do Test Drive Unlimited é muito mais legal. É um continente e geral ficar rodando, e você vê as pessoas andando de carro, e do nada você faz corridas dinâmicas no meio da parada, chama pra um racha e tal, e você dirige enquanto outras pessoas dirigem, né? Esse é o conceito no papel. Eu acho muito mais legal num ambiente onde você pode andar e ver as outras pessoas andando, do que esse negócio de, vamos marcar uma partida no meu time contra o seu time. Cara, montar uma corrida com 8 jogadores online não é grande coisa, entendeu? Não tem nada de novo. E ao mesmo tempo não é trivial, porque se alguém cair, perdeu o jogo, né? Acabou. Fora que você conseguiu uma brecha na agenda de todo mundo pra entrar 8 cabeças ao mesmo tempo, vai ser uma merda. Porque aparentemente não é tipo o Dota e o LoL, que faz um time aqui na hora e foda-se, cada um joga com quem sortear e foda-se, né? Se fudeu. Ah, mais ou menos, cara, porque a gente vê tanto MMO, a galera juntando 10, 25, 40 cabeças pra fazer alguma coisa junto. MMO é um negócio consagrado, cara. O nego joga isso há anos. Isso é um negócio novo. O cara tá apostando. A chance dele se fuder é razoável, entendeu? É grande. É grande, assim. O comprometimento do cara que se vicia no jogo é que nem o pessoal que marca... Tem até um online, campeonato online de Pro Evolution Soccer. Você, como o pessoal combina, naquele período, aquele dia, eles vão tirar o dia, o sábado, pra jogar. Normalmente o pessoal se reúne fisicamente, mas quando não dá, faz online e todo mundo se junta, cria e fica o dia, pô. Dá pra fazer, não é? É, entusiasta dá jeito, né? Os caras que são realmente entusiastas, eles vão marcar e vão jogar. Só que tem um problema, a comunidade entusiasta de carro mesmo, pra valer, não tá no console, ela tá no PC. Quem curte muito mesmo corrida de carro, simulação de corrida, não joga jogo de console. Eles veem o jogo de console como uma coisa inferior e muito arcade. Ele é muito arcade perto de um Air Factor ou iRacing, simuladores foda de carro pra PC, que estão muito à frente. Não talvez em gráfico, mas em realismo. É, pode ser que ainda tenha que conquistar esse nicho, né, da galera que compra volante e tudo. Vai ter que ter uma... Eu sou otimista com isso, porque assim, eu gosto de jogar coisa de corrida no videogame, porque justamente me lembra do arcade, de ir lá, sentar naquela cadeira que não tem nada a ver com a cadeira do carro, e com aquele volante escroto e a marcha escrota. Mas eu acho maneiro a coisa em si, assim, do console. Porque no PC, sei lá, parece que eu tô me enganando mais do que no console. Quando eu jogo no meu controle maravilhoso do PS3, aí eu ponho a minha capinha de volante e aí eu finjo que eu estou dirigindo o carro. E aí eu me sinto a mulher mais foda do mundo. Muito melhor do que a Débora Rodrigues caminhoneira. E não... Ah, procurei. Débora Rodrigues Playboy. Pô, nada como tu achará que você era Playboy, né, cara? Diz aí. Pô, alguém como nunca, né, cara? Depois. Incrível. Só que, pô, aí no PC eu não tenho o volante pra me sentir lá no carro e pá, e dirigindo aquela parada e falar, sou foda pra caralho. Não, não tem. Não. É só pura tristeza e decepção. A Logitech parou de fazer volante pra videogame, né? É uma tristeza aí. Pois é, mas eu quando comprei o PS3, aí eu comprei um joguinho muito zoado, Monster Jam, que ele vinha com adaptador, aí o controle do PS3 vira um volante. Ah, maneiro, hein? É tipo aquele do Wii, né, então? É tipo Wii. Tipo Wii, tipo NET. Tipo cara, NET, aquele volante do Wii é uma das coisas mais ofensivas que a Nintendo já fez, cara. É, bastante, né? Porque... É tipo a raquete também, você viu a raquete. É muito ridículo, né, cara? Muito maneiro. Não, cara, maneiro é aquele, eu não lembro qual videogame brasileiro que lançaram aí, algum desses genéricos aí. Zibo. Foi o Zibo, que vem com todos os instrumentos para esporte que você pode imaginar. É, tem taco de golfe. Tu veio com bola de futebol, né? entrou lá o rapaz pra mostrar um, da Sucker Punch, pra mostrar um trailer, começou lá com um discurso de que tem não sei quantas câmeras de segurança no Reino Unido, e que nós estamos sendo constantemente vigiados, e se alguém fosse capaz de burlar toda essa falsa segurança, em nome da liberdade, com superpoderes, não sei o quê. E tava eu, o Crusher, humano, Goku no WhatsApp comentando, né? Aí alguém escreveu, acho que fui eu, falei, caraca, aí mistura de Infamous com Prototype. E era exatamente... exatamente Infamous. Falei também, essa porra parece Infamous. Tá mosca. E eles colocaram primeiro Second Son, apareceu, é com um segundo Second Son escrito na tela, e depois Infamous, pra aparecer em cima que ainda a franquia está viva, né? E aí, empolgou essa porra, né? Mesma coisa, né? Nada de... É, gráficos nada, mais bonitos. Nada demais. Próximo. Prototype com Infamous com gráficos mais bonitos, né? Então, nada de... Mas o gráfico exibido era o gráfico jogável ou era meio pre-rendered, cenazinha? Não ficou claro, não ficou claro. É. Mas assim... Killzone da apresentação do PlayStation 2. PlayStation 3. Lembram do viagem? Lembro. Mas assim, parece que o Killzone 4 agora que eles mostraram é gameplay. Pô, eles devem fazer isso de novo, né? Deve ser. Agora, pelo que mostraram o Killzone, acho que dá pra fazer com o Infamous, né? Não tem, né? Eu gostei mais da introdução do que do jogo. É, exatamente. Tanto que quando o cara começou a falar a introdução das câmeras, assim, eu achei que era o Watch Dogs. Eu também achei que era o Watch Dogs. Mas era o cara da Sucker Punch, né? E o Watch Dogs era da Ubisoft. Aí eu falei, porra, estranho. Dois jogos iguais, né? Depois veio o senhor Jonathan Blow, né? O cara que gosta de posar de desenvolvedor independente, mas já tá... Ah, mas Mario. Ele é irado. Ele pode. ele pode, né? Porque ele fez Braid. Braid é muito maneiro. E foi lá mostrar o demo do jogo The Witness. E é meio Portal, né? É um puzzler meio FPS. Muito maneiro, hein? Parece maneiro, assim. Pô, é um sandbox de puzzle. E aí ele falou que ele queria mudar essa regra. Porque todo sandbox que vem fala, pô, é grande pra caralho. Tem três estados, Texas. Não, falou, cara, eu fiz o menor negócio possível. E tipo, 20 segundos andando pra cada direção, você vai ter basicamente três puzzles, três opções diferentes, radicalmente diferentes de você interagir com o jogo e soluções novas. Achei legal. E o que eu não gostei muito foi que eu achei a variedade dos puzzles que eles mostraram não parecia ser muito grande. Mas eu não sei. A gente ainda não viu muita coisa. É, eu achei o trailer, assim, um pouco conclusivo. Eu fiquei bem, tipo, boiando na parada. Eu olhei e falei assim, poxa, legal, puzzles. E aí você libera o caminho. Mas eu não entendi bem, não. Eu não sei se sou retardada, se eu tenho problemas, ou se realmente o trailer não foi muito explicativo. Não, o trailer não foi muito explicativo. Aquela coisa dos caminhos lá, dos labirintos, não tem explicação pra aquilo, assim. Vamos esperar pra ver, né? O cara é um bom desenvolvedor, tem boas ideias, ele já demonstrou isso com... Bom, ele já teve boas ideias uma vez, pelo menos, com o Braid. Esperar agora pra ver se ele repete, né? Parece que é uma proposta, né? Mas a música é bonita, a direção bonita, de arte é interessante, pois, gostei. A direção de arte fantástica, né? O cenário é muito bonito. E vamos ver, quando ele apareceu, eu falei, pô, vai aparecer um jogo 2D, né? Aí eu falei, caralho, é 3D. E é bonito o jogo. E é muito bonito. Um comentário fora do um meta-comentário, repararam todos os caras que se exibiram lá praticamente, eram todos carecas, ou estavam de blazer e jeans? Ah, mas isso acho que era o padrão. É o padrão nessa porra, né? Mas beleza, até... Mas tinha um cara que não atendia, tava de casaquinho, tava bem abacalhado. Foi da Blizzard do cara. Eu já fazia propaganda do Hitman. É verdade. Bichinha da Capcom tava diferente. Ah, mas é uma bicha atacada, né? Ele e o cara da Porra, duas bichas atacadas, cara. E o da Square, né, foi querer se meter a falar aquela porra daquele inglês japonês. Puta, que caralho. Puta, que lixo. O que foi aquilo, cara? New concept of games. Square Enix Porra. Depois do Jonathan Blow, a Polyphony Studios, né, o senhor David Cage, que é o... É um bambambam aí agora de arte, né, em videogame. Desde Heavy Rain e dos outros jogos da Quantic Dream, aquele demo, o cara lá do PlayStation 3, foi lá mostrar a cabeça do homem velho, que a Bebs se amarrou. A Rebeca. Deve parecer o avô dela. Ela se apaixonou pelo velho, cara. Não, mas ela tá foda. Ficou perfeito, cara. Mas olha só. Aí vem até uma coisa que o Arara, ele gosta de criar flame, né? Todo mundo que conhece o Arara sabe que ele gosta de fazer um flame. Ele no Facebook tava zoando um outro amigo nosso que não gostou da conferência, que é um cara nintendista, ficou zoando esse cara de hater. Mas ele, como lá nos comentários do nossa lista de e-mails, o pessoal tava lá meio que empolgado com algumas coisas, ele foi lá jogar o flame. Porque ele quer ver o Cico pegar fogo. E ele foi e mostrou com muita razão o demo do PlayStation 3, na época do lançamento do PlayStation 3, da modelagem 3D da cabeça do Alfred Molina, que pra quem não lembra é o que fez o Dr. Octopus no Homem-Aranha 2 lá de 2004, 2005. Muito bem feito, assim. É claro que esse homem velho tá muito melhor. Mas eu acho que estão próximos de superar o Uncanny Valley, cara. Essa cabeça do homem velho, eu acho que realmente tá num nível de fidelidade que não te dá aquele enjoo que te dá uma cabeça de Mass Effect, por exemplo. Por exemplo, o Heavy Rain, que é da Quantic Dream, é fantástico. É uma coisa assim que depois parecido só o L.A. Noir, né? E ainda assim com muito trabalho. O Heavy Rain foi papo de na época que eu comprei, minha avó tava aqui em casa. Ela entrou no quarto, me viu jogando essa porra e falou: que filme é esse? Porque era um momento lá que tava mostrando a cara de alguém e é extremamente realista. É uma coisa fantástica. E esse velho aí também, pô, tá perfeito. Se você ficar muito tempo olhando pro cabelo em cima da orelha dele, que eu não sei porque eu fiz isso, coisa de maluco, aí você repara que é uma porra de uma CG, porque senão o negócio é perfeito, fato. Mas é uma coisa que no PlayStation 3 eles já prometiam e demorou anos pra cumprirem dentro de jogo, entendeu? É isso que me deixa grilado de saber se eu acredito nessa porra ou não. Sempre rola. Foi que alguém comentou lá no grupo de e-mail, não lembro quem, que botar o processamento gráfico todo da placa pra fazer uma cabeça é uma coisa. Agora botar isso tudo num jogo é outra história. Os outros caras também sacanearam aí pela internet afora, eu já não lembro mais onde foi que eu vi. Botaram essa... Falar, David Cage, Beats Please. Aí botou a cara do velho. 30 mil polígonos pra mostrar a expressão facial. Aí embaixo mostrou um print screen do Walking Dead, que o personagem principal, o Lee, ele tá com uma cara de bolado, assim. É uma cena até que ele tem que matar uma pessoa que é importante dentro da história. Falar, ó, 4 mil pixels pra fazer o corpo inteiro e eu tô vendo exatamente o que ele tá sentindo, sacou? Então, não é uma questão de quantidade, né? Enfim. Mas aí é uma questão de direção de arte também, né? Também. Você trabalhando com os dados, né? Desenho é mais caricato, parece com mais facilidade do que uma expressão. Porque toda justificativa foi o seguinte, e essa foi uma das partes que eu mais gostei da apresentação, foi o seguinte, o cinema, quando começou, especialmente o cinema preto e branco, mudo, ele precisava de expressões muito intensas, caricatas, pra teatral, transmitir, né, a emoção. É, e à medida que o cinema foi evoluindo tecnicamente, tecnologicamente, eles conseguiram chegar no nível de sutileza, e que isso, a sutileza tá na alma da arte, da transmissão dessa emoção. Porque todo o objetivo de grande parte da arte é você fazer as pessoas sentirem alguma coisa. Sim. É você mexer com o sentimento delas. E eles queriam fazer isso com os videogames, assim como no cinema, começaram mais rudimentares, e agora que você chega num nível de tecnologia tão grande como esse, você consegue trabalhar sutilezas. Quem fez isso muito bem foi o L.A. Noir, né? Foi um jogo que trabalhou muito a questão da expressão facial e que transmite essa sutileza de sentimento, ambiguidade e tudo mais, que agora os jogos vão poder usar isso como um recurso de narrativa. É, o L.A. Noir é até aquele caso que o gráfico do jogo é médio, né? O gráfico dos rostos é perfeito. Ele gasta tudo pra fazer a cara dos personagens e o resto é uma merda. Eles capturaram o movimento dos rostos. Exatamente, os personagens andam igual, né? Todo mundo anda do mesmo jeito, mas a expressão facial de cada um é única, né? A maioria dos personagens tem até a mesma altura, se você for parar pra pensar. Pô, tavacalhou o jogo pra mim agora eu só vou perceber isso, cara. Presta atenção. Ninguém nunca tinha reparado nessa porcaria. É, não, porque depois de muito tempo você começa a reparar, mas você fica tão abismado com essa coisa das fases, etc, que você caga pra isso. Depois você vai esquecer até. Pô, mas também, né, cara? Imagina o que seria da Lenoir sem expressão facial. Fudeu. Isso é uma merda, né? Como é que você vai saber que o cara tá mentindo? Ah, não sabe. Ia ter que aparecer aquele coisa de jogo hoje em dia que sempre fala quando você tem que ir, ia falar, ele está mentindo, aperte triângulo, né? É, não, aí tipo, aparece um balão, né, de pensamento, assim, estou mentindo. Estou mentindo. Ia ser tipo um Carmen Sandiego. É, ia ser bem o Carmen Sandiego, né? Aí, mano, depois veio a Capcom, né? A nossa empresa favorita. Pô, cara, a empresa dos DLCs, né? Eu achava que a entrevista do cara ia ser via DLC. Peraí que agora não vou revelar o que eu vim fazer aqui, eu vou parar. Pois é. Você só vai continuar depois do DLC. Põe o disco e baixa a entrevista. Entrou o Yoshinori Ono, né, com aquele jeito bem espalhafatoso, escalaguei dele de sempre, né? O cara que tem sonhos eróticos com Blanca, provavelmente. Começou a falar inglês um pouquinho, e depois entrou aquele tradutor dele, que não tem a mínima cara de tradutor, e que também não tinha a mínima empolgação de estar ali, né? O cara tava obrigado ali, a cara dele denotava bem isso. Cara, não foi, tava rolando um teleprompter e o cara tava só lendo. Ele olhava pra baixo direto, né? Você reparou? Uhum. Olhava pra baixo direto, achei bizarro essa porra. Não, com certeza ele não tava traduzindo porra nenhuma. Provavelmente era só um cara que tava ali, porque sim, né? Porque devia ser da Capcom também. Pra mostrar a engine que eles estavam fazendo, né? Tal da Pantaray. E mostrou um demozinho de um jogo que é tipo um Dragon's Dogma 2. O Deep Down. Vai ser um jogo mesmo, mas ainda não tá nada claro. Até a mesma sigla, né? Um DD de novo, né? Sim. E foi aquilo que a gente comentou, né, mano? Eu, você, o Crush e o Cucu. Porra, por que não faz um caralho de um Breath of Fire que todo mundo ia comprar? Não dá trabalho nenhum. Eu voto no Onimusha, né? Onimusha, as bases de fãs estão prontas. É nessa hora que o cara tem que pegar a franquia que ele já tem e explorar. Não é querer inventar uma coisa nova, dar um tiro no escuro. Faz depois, pô. Faz um Onimusha agora. Faz um Breath of Fire. Se der certo, aí pega o conceito da porra do engine e faz outro jogo. Foi assim que os jogos da Capcom nasceram. Assim que o Devil May Cry nasceu. Devil May Cry nasceu como um acidente de Resident Evil. O Onimusha nasceu como um acidente de Resident Evil, etc. Agora não, quer inventar de cara. E aí se fode. E depois quer cobrar DLC pra compensar. Mas aí, vou te falar. Deep Down mexeu comigo. É, achei maneiro. Achei maneiro. Foi o único momento assim, eu falei, porra. Achei maneiro. Isso ficou foda. Eu gostei realmente do trailer que eles mostraram. E era tudo em game ali, né? Pelo que parecia. Tava aparecendo um monte de opções opções na tela de usar arco e flecha ou usar espada, etc. É, tava dando bem cara de que aquilo ali não era fake, mas eles tentaram fazer isso. Acho que vai ficar legal, cara. Assim, se for legal de jogar, é legal de ver, com certeza já foi. Agora é ver se funciona. O Dragon's Dogma parece que não funcionou, infelizmente, né? Quando eu joguei o demo lá no Comic Con, até gostei, mas acho que não foi pra frente, não deu muito certo. Né? Agora, o Elapso acabou de falar assim, sou rico, fui a Comic Con. Beijos. É, foi o que eu falei, foi exatamente o que eu falei. Eu sou... Foi exatamente isso que eu ouvi. Eu nem escutei a parte de... Foi assim, não, porque foi o que eu joguei lá na Comic Con, aí foi só, assim, Comic Con. Eu ando de avião, gente, eu ando de avião com frequência. Eu... Bitch, please, sou rica. Sou rica. Oi, linda. Não, olha só, andar de avião, todos andam, entendeu? É só pegar um Groupon aí da vida e vai. Agora ir pra Comic Con, não. Mas, Peter, você viu o pessoal que fez a banda de rock com o movie? Cara, não vi. Tipo, é... Ah, foi fofinho, cara. Não, fofinho. É legal. Assim. Cara, aquilo foi muito maneiro, do PlayStation 4 ser uma plataforma criativa. Outro conceito que eu gostei. Não me convence que vai funcionar, né? Que você vai ter que programar o bonequinho pra dar um passo pra um lado, pro outro, né? Tem que ter toda uma programação por trás pra aquilo ali ser do jeito que é, né? Não é trivial como os caras mostraram ser no... Não tem como ser. Só se for uma caixa preta com poucas opções, né? Você faz um Play-Doh lá, né? Um Lego. São os bonequinhos... Não, mas olha só. A julgar pelo que tava falando sobre o controle, é bem provável que funcione. Ah, porque tava falando lá que como tem a luzinha no controle, ele vai ver se você estiver atrás de alguma coisa, de algum outro controle, ele bota o seu personagem pra trás e não sei o que lá. Então provavelmente vai ser bem fielzinho ao que tava lá. A não ser assim, claro. Teve uma hora lá que tava todo mundo batendo cabeça. Isso. As pessoas batendo cabeça. E o boneco batendo cabeça. Não, isso aí não, né? Porque não vai ter um sensor na testa. Exatamente, mas funciona como uma ferramenta de massinha de modelar, Play-Doh virtual? Eu não tenho dúvidas. O cara desenhando aquela árvore lá, pô, muito maneiro. Aquilo irado. Aquela cidade inteira com escada, porra, uma parada fenomenal. Eu não tenho dúvidas de que dá pra fazer aquilo. Mas aquilo ali é nível Asian, né? Nunca vai conseguir. Nunca. O cara modelou e aplicou uma textura. Beleza, eu acredito naquilo. O que eu tenho dificuldade, eu também acredito até, né? Mas eu tenho dificuldade de achar que é trivial, é fazer aqueles dois bonequinhos, um andar pra um lado e pro outro, dando aqueles passinhos medidos. É, aquilo ali parecia uma coisa muito já pronta. Você só anda pro lado que ele vai andar. A programação já tava toda pronta. Fazer o cara pegar uma guitarra, começar a tocar guitarra e do nada ver uma banda toda, não sei o quê. Por que ele não chutou a guitarra, né? É, porque ele chutou, né? Porque sabe o que eu tava pensando? Que ia ser um esquema meio Scribblenaut, sabe? Isso, aí sim. Você escreve o nome e aparece parada, mas você desenha a parada. Aí o jogo reconhece como humanoide e aí por isso ele tem aquela movimentação. Exatamente, olha, de Minecraft com isso vai ser uma piração louca, cara. Você fazer não só cubos com outras paradas e Brangles, entendeu? Porra, sensacional. E sons. Pô, tabaco massa. Fuder até o talo. Até o talo. Mas eu gostei daquilo. Eu tenho dificuldade só de acreditar na trivialidade que eles mostraram. Claro, é uma exibição, tem que mostrar a capacidade do que ele quer vender. Mas a massinha de modelar, eu acho que foi a parada que eu mais gostei da conferência. Também. Sacanagem. Também. Que é a parada mais boba, né? É você brincar de desenhar, mas foi o que eu mais gostei. É. Agora, vocês lembram do lançamento do Kinect? Quando eles começaram a mostrar umas paradas assim também? Skate, né? Que nunca aconteceu. Aconteceu, né? Entendeu? Porra, é foda. Tira a foto do seu skate e joga ele pra dentro do jogo. É para ver que foda. Aí outra era assim, não, aí tem um jogo que tem que fazer a silhueta de um elefante. Aí ficou o maluco lá encostando a bunda do outro, saca? Aí fazendo dois maluquinhos fazendo esse elefante. Falei, pô, maneiro essa brincadeira, tipo um twist, saca? Mas, porra, isso nunca aconteceu, cara. Nunca aconteceu. Não, mentira. Tem um jogo que é tipo um Lemmings pra Kinect, que você tem que ligar, tem que fazer servir de ponte e levar os maluquinhos de um lugar ao outro e você usa o seu corpo pra fazer. É um dos jogos mais interessantes de Kinect que eu nunca vi ninguém jogando, mas eu vi o trailer e era alguma coisa interessante. Mas como plataforma criativa, nunca aconteceu. Aquele cara pintando quadro e tal. Cara, essa porra nunca aconteceu, cara. E mais, essa ferramenta que eles estão fazendo da massinha de modelar, você falou Minecraft? Tudo bem, Minecraft é o padrão que a gente pensa nisso. Mas a Sony tem o Little Big Planet, que de caralho, tá pra isso, né? Como a Débora falou do Scribblenauts também, o Little Big Planet pra Sony é isso. É a plataforma criativa. Então você pega isso, taca no Little Big Planet, acabou. Não tem mais, não precisa mais inventar nada, né? Pode ser uma coisa muito boa. Agora, tem que saber se vai rolar, né? O foda é isso, a gente não sabe o quanto cola, de fato, disso que os caras falam e só vai saber quando sair, né? Infelizmente, o grande problema é esse. Ah, sei lá, eu acho que é porque eu sou sonista, mas eu tô super otimista. Ah, tem que ter otimismo mesmo. Nessa hora, o que nos resta é rezar. É o que sobra. Ore para Deus. Depois veio a Square com mais um japonês afetado pra mostrar um vídeo que eles já tinham mostrado ano passado, em partes, né? Tinham mostrado grande parte daquele vídeo pra mostrar que era uma ferramenta que eles estavam desenvolvendo, uma engine. Agora é a hora que todo mundo tá desenvolvendo a sua própria engine, né? É o momento de fazer o motor, cada um fazer o seu motorzinho. Um vídeo bonito também, dava pra fazer um Final Fantasy favela com aquele vídeo ali. Pô, aquilo é mó doideira, né, cara? Uma favela com terrorista, traficante e culto de magia. Aí do nada a mina toma uma Coca-Cola que brilha. É! Pra virar remédio, cara. Muito louco. Virou um pote. E aquele vídeo já tinha sido lançado antes, entendeu? Eles foram lá pra mostrar nada. Pra mostrar ele todo. Não, mas eles anunciaram um Final Fantasy que eles vão contar detalhes na E3. Sabe o que que vem aí? Mais um Final Fantasy. Detalhes na E3. Puxa vida, né? Valeu, galera. Fui. É, entrou um cara diferente pra falar. É, estamos aqui pra anunciar que faremos um novo Final Fantasy. Que é óbvio. Ah, tá. Eu achei que não ia acontecer, achei, né? Achei que ia ter, né? Pô, vai que eles dizem. Puxa vida. É o 13-4, né? A Ubisoft foi pra mostrar Watch Dogs, nada de novo, legal, todo mundo já tava empolgado com o jogo. Rodando de um PC. Aprenderam com o Bill Gates essa, né? Fazer a exibição do que você tem quando você não tem ainda. O Watch Dogs eu achei maneiro, porque dentro do gameplay você vê que não tem nenhum indicativo de missão de nada. Tipo, ele foi andando pela cidade, ele hackeou o cara, pegou o dinheiro no ATM e do nada ele achou um assalto. É, acho que esse Watch Dogs tem tudo pra ser o grande jogo aí, inicial. E ele vai sair pra tudo, né? Vai sair pra PlayStation 3, Wii U, Xbox 360, sim, PlayStation 4, vai sair pra 720, pra porra toda. PC, pô, smartphone, tablet. É, não, e aí entra o primeiro aspecto, tá, do susto. Se você entrar na Amazon hoje e procurar o Watch Dogs, já tem a pré-venda dele pra PlayStation 4. A $100. $100. Obama. Ah, mas eles fazem isso preventivamente, quando eles não têm ideia do preço que vai ser, eles botam o preço seguro. Exatamente, cara. Você pegar o Metal Gear Rising, que saiu essa semana, a Amazon tá vendendo esse jogo tem uns 2 anos e meio. É verdade, é verdade. É, você tem razão. É, acho que tem que botar um preço de segurança. É. E era mais caro, né? Acho que era mais caro. Acho que era $80. Um pouco. Era tipo 80, $90. O negócio é assim. E, bom, enfim, devem ter devolvido o dinheiro. Mas não é uma boa hora pra você majorar o preço de um negócio nesse ponto, né? Pra assustar neguinho, né? Ah, vai ser $60. Acho que essa geração não vai ter alteração de preço, não. Eles vão enfiar e dar DLC na garganta abaixo, né? Você quer usar o botão quadrado? Você compra o DLC. Não, tipo, isso é muito Capcom. Mas aí, a Ubisoft nada de novo. É, a Ubisoft foi lá pra mostrar o Watch Dogs, já tinha mostrado. Pena que não mostrou a Jade Raymond, né? Aquela gatona lá do Ubisoft. Chris Metzer da Blizzard, né? Com a jaqueta de motoqueiro dele, pra falar que a Blizzard nasceu como uma empresa de consoles, quando era Interplay ainda. Tinha o Lost Vikings, o Rock'n'Roll Racing, que ainda é o melhor jogo deles, e os filhos da puta não fazem outro, etc. E pra falar que eles vão voltar pro console com o Diablo 3. Só pra confirmar aquela procura deles por desenvolvedor da Sony, né? É, né? Só isso. Alguém tá empolgado pra Diablo 3 no PS4? Cara, vai sair daqui a, sei lá, um ano. O jogo já vai estar absolutamente irrelevante. Cara, ninguém vai empolgar com isso. Ele não empolgou igual o 2, assim. Não teve não criou hype, né? Tudo bem, eu acho que ele saiu num péssimo momento, né? Porque tinha Dota, LoL. Nem o StarCraft 2 tá tão poderoso assim, eu acho, né? Ele é tipo o quarto aí dos grandes jogos. E o Diablo, nem isso, né? Ah, a Blizzard tem um nome, né, cara? Eu acho que o Diablo, ele ia sair em uma hora, em qualquer momento. Porque depois de 10 anos, não tem bom momento, sacou? Porque todo mundo já criou uma expectativa tão grande que não tinha mais o que fazer, cara. Ou era um jogo mor na vida, ou era essa bosta que foi aí. E aí é isso. Tem duas coisas sobre o lançamento de Diablo 3 pro PS4. Uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa ruim é que, de certa forma, ele tá dando munição pro todos os críticos do Diablo 3, falando que o jogo foi simplificado demais, de que ele foi feito nas coxas. Na verdade, ele já foi feito pensando numa adaptação pra console. Sim. Isso ficou claro, né? Outra coisa é o seguinte, a Blizzard fazendo essa adaptação pro PS4 indica um reinteresse da Blizzard nos consoles, o que é uma coisa legal, tendo em vista que tem um tal de Titan aí que vai sair, que a gente não sabe quando, não sabe nem o que. Dá a entender de que a Blizzard voltou o seu interesse de volta pros consoles, o que é muito bom pra quem tá nesse lado do mercado. É uma empresa poderosa, né? É uma empresa que tem uma influência muito grande e eles criam tendências, né? Eles têm três dos jogos que são os mais jogados aí, esperados, né? Warcraft, o Diablo e o StarCraft. Então, ninguém hoje tem três franquias de tanta força que nem a Blizzard tem. Só eles têm. E fazendo tanta merda, né? Ah, tem a Capcom, né? Porque tem Street Fighter, Mega Man e Resident Evil. Só faz merda, uma atrás da outra. Mas, tem as duas. Parabéns pra Capcom também. Conseguiu estar no mesmo nível da Blizzard. Aí foi a grande revelação que o Battlefront Soco já tinha antecipado lá no Facebook. Quando eu publiquei lá no nosso Facebook ia ter a conferência da Sony, primeiro comentário eu botei lá. A gente sabe, no Battlefront Soco nós já sabemos que a grande revelação é que vai ter Halo pra PlayStation PlayStation 4. Não deu outra. Não deu outra. Quando apareceu, a Bungie está aqui pra dar ao PlayStation o que o PlayStation precisa há 10 anos. A Bungie. Puta que pariu, né? Ou seja, um Halo pra PlayStation 4, né? Chegou lá se achando, né? Nós fazemos Halo, né? Tomando no cu. Mais um jogo de FPS com um personagem sem face, então, pro mercado agora no PlayStation 4 também. Para. Não. Pera aí. Deixa eu fazer a defesa do Project Destiny. Cara, Destiny parece ser uma coisa interessante. Parece ser uma proposta nova. Não é um Halo, não é um Deathmatch boladão. É uma coisa diferente. É um FPS, sim, mas ele tem um lance de exploração muito legal. É um MMO, mas você não precisa estar conectado. Então, tem muitos conceitos interessantes orbitando em volta do Destiny. Me traz uma grande diferença entre isso e o que o Borderlands já tenta fazer. Cara, o Borderlands não tem um mundo persistente. Não, beleza, tá. Não tem um mundo persistente. Acho que isso é válido, tá? Um mundo persistente. Mas tem nada de exploração no Borderlands, né? Tem de looting, né? Tá, cara. Caquei. Tudo bem, me convenceu. Tá, beleza. Então Destiny vai ser maneiro. Não sei. Mas tem coisas interessantes. E a Bungie é muito ousada. E eles falaram que é um jogo que vai durar 10 anos. Caraca, isso é muito... É muita pretensão. Isso é um pouco de pretensão, né? Muita pretensão. É um jogo que vai durar os próximos 10 anos. Ele vai ser uma construção consistente. E ele vai sendo expandido à medida que você vai jogando. E as coisas vão acontecendo. Eles vão inserindo coisas novas. E cada personagem vai ter uma história absolutamente individual, que é a sua história, que vai variar em função da sua forma de explorar os mundos e tudo mais. Cara, é tanta coisa, cara, que eu tô aqui viajando já. O que pode ser? Bom, a gente não sabe o que o cara tá planejando. Vai que eles têm um projeto transmídia de fazer série de televisão. Eu não sei também. Vai pro celular o jogo, né? O teste vai ter interação com o celular. Aí dá pra você pensar em uma coisa duradoura. Agora, 10 anos é muita coisa, cara. O cara tá falando o seguinte pra mim. Ó, quando sair o PlayStation 5, você vai continuar jogando Destiny no PlayStation 4. Porque ele vai durar 10 anos. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é legal porque a Band realmente se tornou uma expoente razoável no mercado. Às custas de uma franquia, né? Que é Halo. Só tem Halo. É, e eles conseguiram ter um nome com uma franquia só. Que é uma franquia que é pesada, né? Vamos ser sinceros. É um jogo muito procurado pelo pessoal do Xbox. E eles agora vão atacar no PlayStation 4 também. Não sei que impacto isso vai ter na relação deles com a Microsoft. Acho que nenhuma, né? Nenhuma. Terminaram amigavelmente. A Microsoft ficou com a franquia Halo. Por isso que Halo é da Microsoft. E a 343 Industries, 343 Industries, assumiu o Halo e fez um bom trabalho. Então, ninguém saiu. Ninguém saiu puto até agora. Enfim, vamos ver se vai continuar nessa linhagem, né? Porque a 343 foi na onda da Bungie, né? Fez um bom trabalho. Provável que agora pra frente eles comecem a colocar a cara deles no Halo e aí a gente não sabe o que vai acontecer, enfim. Até agora tá mais do mesmo, né? E acho que foi isso, né? O Bungie foi a última, não é? Outros detalhes, então, pessoal. A coisa lá do jogo usado já caiu por água abaixo, né? Falaram que não vai... Mais ou menos, não me convenceu não, hein? Não sei, mas... E tem toda aquela discussão que a gente já teve, né? O negócio da mídia digital já não traz tanto essa necessidade de ficar travando, você não poder emprestar o seu disco pro cara. Até porque teria que ativar online, né? Se você quiser fazer isso. O que vocês acharam das especificações técnicas do aparelho? Falando assim de hardware mesmo. Caiu uma lágrima. De felicidade. Eu não me empolgo com essas coisas porque, na verdade, você... Por exemplo, olhando número por número, tá? O meu Pentium 4 tinha mais processamento que o meu Core i5, que é Core i5 2,8. E o meu Pentium 4 tinha 3 GHz. E aí, foda-se, aquela porra era uma merda, né? Imunda. Aí tem que ver o núcleo, não sei o quê. Isso aí vai muito pra coisa de hardware, eu simplesmente não me empolgo muito, não. Ah, cara, eu me empolgo, sei lá, não sei se é porque eu tenho um laptop zoado que trava se eu entrar no Skype, mas, sei lá, eu achei muito bonito. Não vale a pena a gente comprar no Brasil, porque pela quantidade de núcleos, ele vai derreter em 2 minutos com o calor do Rio de Janeiro. Mas PlayStation 3, Débora, se você for olhar o manual dele, você não joga no Brasil, porque ele diz lá, não utilizar este produto em temperatura ambiente superior a 30 graus Celsius. Então, não, assim... E não joga mesmo, né, a gente? Não joga. Eu jogo direto. Só se tiver com o ar ligado, porque se tiver com o ar desligado, você não consegue nem ficar dentro de casa. Isso é verdade, tá? Ganhou o argumento. Mas a memória é unificada, né? Uma arquitetura de PC, né? Uma DDR5. É um PC, cara! É um PC caixa preta, é um Mac. É um Mac da Sony. É um PC, tudo bem que é um... Não fala... Tá, olha então só. Beleza, é um olha Sony só, por favor, não... 30, essa porra. Melhorou. Por aí. Não fala de Mac junto com o Sony, não. É um octa-core, né? São 8 cores de CPU. É core pra caralho! Core pra caralho. Mas assim, é core pra caralho. velho. Mas também não é. Eu sei lá, eu achei que eu ia ficar mais impressionado com os specs. Porque você fala assim, cara, isso é uma coisa que tem que estar relevante pelos próximos 7 anos ainda, né? Que não vai dar. E eu acho que ele vai sair no final desse ano, ele vai sair na mesma curva que os computadores atuais. Claro que um videogame, por ser uma plataforma dedicada, ele tem um rendimento muito melhor, patati, patata, patata, patata. Mas eu não sei se ele vai aguentar porque hoje em dia os ciclos de desenvolvimento são cada vez menores, né? Então em um ano, a computação avança muito mais rápido do que ela avançava um ano há 10 anos atrás, entendeu? A velocidade que a gente tá trocando os computadores tá cada vez mais alta. Então, eu não sei se ele vai sair tão à frente da curva assim, dos PCs. Pra mim vai sair à frente, com certeza, da média, mas em 5 anos eu acho que ele já vai estar muito ultrapassado. Eu tenho minhas dúvidas quanto à capacidade de potência do PS4. Talvez o mercado mude o paradigma e isso não fazer a menor importância daqui a 5 anos. É uma possibilidade. Mas se a gente continuar na mesma corrida armamentista que a gente tem hoje, em 4 anos essa plataforma tá bem fraquinha e a gente vai estar com um videogame bem defasado. É, eu concordo com o console nesse ponto, cara. Porque se você pegar principalmente os laptops, os computadores voltados pra game, né? Pô, você tem aí Core i7, 7 núcleos pra 8 núcleos, beleza, não vai fazer um núcleo, não vai ser o grande diferencial, né? Absolutamente. E, pô, placa de vídeo, memória, etc. A gente já tá tendo aí laptop, por exemplo, ou aquela série Republic of Gamers e da Alienware. Você tem laptop aí com 12 GB de RAM e com a placa de vídeo de 3 GB dedicado, entendeu? Então, eu concordo que ele não vai estar saindo assim tão à frente dos laptops e computadores voltados pra games. Claro, a grande vantagem dele é que vai chegar daqui a 5 anos, né? O jogo que sair daqui a 5 anos pra PC, você talvez não consiga rodar com a sua placa de vídeo comprada hoje. O jogo, vai rodar, mas vai ficar uma merda. Vai ficar uma merda, né? Vai ficar uma merda. Você não vai querer jogar. Você vai querer comprar uma outra placa de vídeo. E a outra placa de vídeo, você vai querer comprar a mais fodona da Nvidia. Vai estar caro pra caralho, etc. Vai ficar naquela discussão infinita, né? De que computador você vai ter que ficar trocando a peça, enquanto o videogame, talvez o gráfico não vai ser tão bom, mas vai rodar, você vai ter a garantia. Mas aí eu posso falar o seguinte pra você. Tá bom, eu posso não trocar minha placa de vídeo, mas o jogo vai rodar. Mas um PS3 não roda jogo de PS4. Exatamente, exatamente. Aí ferrou, sabe? São plataformas que não funcionam uma no escala em cima da outra. São completamente diferentes. Você joga fora e compra um novo. O computador não, você sempre vai dando um upgrade. Você pode até rodar, não vai rodar bem, mas vai rodar bare minimum. E aí você vai e troca um pedaço. Você não precisa comprar a última placa de vídeo. Essa placa de vídeo que eles vão botar, eles falam que é uma Next Generation Radeon Based Graphics Engine. Cara, Next Generation pode ser qualquer merda. Acho difícil que esteja mais bolada do que a última placa de vídeo que a gente tem hoje disponível pra PC, que custa $1,000, que acabou de ser anunciado essa semana. Exatamente, da, né? Da Nvidia. Então, que ela só tem 4 vezes o processamento da anterior. Exatamente. Essa placa de $1,000 é pica das galáxias. Vamos colocar uma peça de $1,000 no videogame, né? Exatamente. É enviar. Há 4 anos atrás, eu vi... Cara, vocês estão falando X anos atrás toda hora. Para com essa porra aí, vai. Tá. Há 4 anos, eu vi um laboratório com 5 computadores com 8 núcleos. Aí eu falei, uau, que coisa linda, não sei o quê. Aí mexi. Maneiro. Isso foi há 4 anos. Pois é. Se pá, mais. E os computadores que a gente tem em casa, quer dizer, não eu, mas chegou o quê? Quatro núcleos. Meu tem então, 7. Assim, 7, Core i7, pronto. 7 núcleos. Tá, mas você sabe que não são 7 núcleos. Ele não é dedicado, ele tem que rodar Windows ou Linux, tem que estar rodando 15 mil processos. O lance do videogame, o videogame vai rodar o jogo, ponto. E assim, a tecnologia que tem agora já é uma coisa muito absurda. Então, assim, muito melhor que isso, eu acho difícil de ter. Assim, deixa eu fazer uma coisa. Justamente, o que essa plataforma tá apontando é que o videogame não vai mais só rodar o jogo. Essa aproximação com o modelo de processamento PC é que me faz pensar que essa plataforma não é tão boa. Por quê? Ele não vai só rodar o jogo. Ele vai estar gravando o que você tá fazendo pra você apertar o botão share. Ele vai estar streamando o que você tá fazendo pro seu coleguinha ver. Então você não vai ter 8 núcleos dedicados pra só jogar, entendeu? Você vai ter as coisas trabalhando em paralelo. E isso vai diminuindo a potência da plataforma. E você fala, é 8 cores, 6 cores, numa boa. Pouquíssimos aplicativos hoje usam, de fato, todos os cores com eficiência decente, entendeu? Até 64 bits, existe há, sei lá, 10 anos que a gente já tem com computação até 64 bits, e 50% das coisas não usa, entendeu? Não é necessário. Então, essas tecnologias no papel são muito boas, mas nos termos práticos não são tão eficientes assim, ainda mais numa plataforma que vai ser tão multitasking enquanto o PS4 parece que vai ser. O Edson tá falando aqui no streaming que tem um processador em paralelo que é pra essas tarefas aí, e os outros 8 são só pra jogo. Tem razão, eles falaram isso. São 2, inclusive, ele tá dizendo. Mas os 8, mesmo esses 8 pra jogo, tem que ver a dificuldade que a Soft House vai ter de usar os 8 de forma ótima, etc. Uma série de fatores que, assim, agora vai ficar chovendo no molhado falar nisso. Tem que esperar sair. É o mesmo problema que teve no início do PS3, né? Ninguém sabia programar pra aquele monte de processador que tinha lá dentro e até hoje acho que ninguém consegue usar todos eles. Que a gente sempre tem, sempre que sai um produto novo desses, desde que a gente chegou a essa era agora, de que a informação tá disponível na hora, entendeu? A gente fica discutindo o negócio e tem que esperar sair, não adianta. É, vai ficar chovendo no molhado pra sempre. Mas dessa vez eles acertaram numa coisa, eles estão usando uma arquitetura que já existe pra um modelo de programação que todo mundo já tá careca de saber, entendeu? Não é a porra de um Cell Engine que eles falaram, gastaram muito dinheiro pra fazer aquela porra, falaram que ia revolucionar o mundo, aquele processador Cell, e cara, usaram no PS3 e jogaram na gaveta. A gente continua usando o computador não só pra fazer uma coisa, a gente fala no Skype, streama o jogo, joga, ouve coisa no YouTube, faz 10 mil coisas, deixa rodando o Photoshop, renderizando vídeos, né? O computador pira, mas ele tá lá. Uhum. Eu acho que o PlayStation não vai fazer tanta coisa assim quanto o computador. Porque o videogame é muito melhor do que o computador. Sim, ele aproveita melhor o hardware. Por isso que eu tô falando que o PlayStation 4 vai sair atrás do hardware dos computadores. Porque se você botar número por número, eu acho que vai sair atrás do último computador que foi lançado esse ano. Isso eu não tenho dúvidas. Mas em eficiência do uso desses recursos, ele vai estar na frente. O que eu tô falando é que daqui a 4 anos, o PC que continua andando vai evoluir mais rápido e eventualmente com mais poder, vai ser tipo, sei lá, o dobro de poder do PS4, e aí eventualmente ele vai ser mais poderoso, mesmo sendo menos eficiente. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com uma visão que a Microsoft já tem há muito tempo e parece que a Sony tá tendo agora também, de o videogame ser o centro das atenções na sua sala. Então, essa coisa de botar mídia social, botar reprodução de vídeo e você poder fazer streaming e fazer tudo isso dentro do videogame, acho que isso é uma tendência que todos os consoles estão tomando agora nesse momento, né? Então, assim, o efeito Smart TV, né? É, tipo isso. Essa concentração de funções em menos aparelhos é cada vez maior. Então, acho que esse movimento de mudar para uma arquitetura x86 por parte da Sony também tem a ver com isso. Nosso episódio 124, nem eu sei mais o número, eu acho que é do Eurated Chagos. Gostaria de agradecer a todos vocês, que primeiro aos 30 corajosos que ainda estão no streaming aqui, palmas pra eles, pessoal. Palmas. Parabéns pro Crusher, já é meio-dia, já é meia-noite e 40, já tá no dia do lançamento do episódio. E o Crusher hoje é o dia da formatura dele, então parabéns pro Crusher. Parabéns ao Crusher que tá se formando agora. Eu fiz parte desse show, tenho muito orgulho ver esse garoto crescer. Agradecer antes de mais nada ao Trooper, que tá participando com a gente pela primeira vez, nosso colega de faculdade. Um grande abraço aí, muito obrigado por ter participado. Eu tô feliz de participar aqui com essa galera argentina, só tô curioso pra ver qual vai ser a cara do console também. Pois é, que vai ser uma caixa preta. Que é o principal, né? Agradecer ao Mano, que também participou com a gente pela primeira vez. Vai voltar aí. Obrigado, cara. Muito obrigado. Mano, dê um motivo para as pessoas não comerem no Subway. Olha, eu não consigo pensar em nada agora. Mas eu posso formular aí e depois no próximo podcast eu falo. Eu posso dar um motivo. Os carinhas não trocam a luva. Eles passam o dia inteiro pegando naquela comida e fica tudo nojento. Vale, mano. Tá válido? Isso aqui dá o sabor. É válido, até que é válido. Válido. Então é isso aí. Obrigado a vocês dois que estão estreando aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Queria anunciar aqui também que na terça-feira, dia 5 de março, às 19h30, 7h30 da noite, terá aqui no Rio de Janeiro a apresentação do projeto Jogador de Mil Fases, que foi criado pelo nosso camarada Ludobardo e pelo professor Guilherme Xavier, da PUC do Rio, que vai apresentar uma visão reflexiva e crítica sobre jogos eletrônicos, com ênfase na experiência narrativa, significado das obras e uma introdução e debate dos temas dos artigos que foram escritos por alguns dos autores presentes no livro. Um dos autores presentes no livro, por acaso, é o Ilapso, que está falando aqui agora, por isso que eu estou fazendo desde já o jabá. Então, vai ser no Oi Futuro Flamengo, que é na rua 2 de dezembro, número 63, no bairro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, 19h30, 5 de março, tá certo? Quem for do Rio de Janeiro tem uma obrigação moral de ir lá se estiver vagabundeando no dia e nesse horário. Quem não for do Rio de Janeiro, ó, no Facebook a gente recebeu 20 passagens e infelizmente a gente não vai poder vender porque tá sem a película de proteção. Então a gente vai sortear essas passagens. Vocês compartilhem a imagem e aí a gente vai decidir quem vai ser o seu felizado, tá? Obrigado, boa noite. Aviação Cometa, tá? Isso. porque o Onyx tá sem a cobertura do couro do... Tá sem a película de proteção. É, aí não pode vender a passagem. A gente não pode, isso. Pô, bem lembrado, mano. Só na espuma mesmo. Isso aí. Você der azar, tem uma mola beliscando a sua bunda. É, e vai passar pornô no ônibus, igual aquele post lá do Kibe Louco. É, cara, a gente tá 2 horas aqui falando. Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem, episódio 125. É, se nada der errado, voltamos na semana que vem. Se não, foda-se. Aí vocês se viram aí com o streaming e essas porra toda. Ouçam lá a Radio do Baixo Frente Soco, radio.com.br/baixofrentesoco, rádio com L e não com O. A gente tá lá no Quadrincast dessa semana também, falando de jogos e videogame e quadrinhos. Travestia. E tchau, vai. Beijo, aquele abraço. Ei, tchau. Valeu, gente. Abraço. Beijo na bunda. Pra você que ficou até essa hora aí assistindo esse maravilhoso podcast, você merece o prêmio. Você vai ganhar o prêmio Pejunic. Olha só aí, mas ele tá sem etiqueta. Tem que etiquetar lá no caixa. É, são 20 prêmios Pejunic que a gente recebeu. Como se vieram sem a película protetora. Sem a película, sem a película. Será que melhorou aí? Você? Não sei, manda aí. Ping. Vai Friburgo, cara. Ping. Melhorou. Melhorou. Agora vai. Opa. Então. Vai, começa. Vamos começar, todo mundo pronto aí? Todo mundo vai. Pronto, nervoso? Com... Ping. Vai! Furioso, moleque! Vai, furioso! Ping nervoso, hein? Ping grande de travesti. Ping grande travesti, imenso, furioso. Cara, de onde vê essa história aí de pau duro de travesti? Travesti gay, furioso, da Avenida Paulista. De onde vê essa porra, cara? Mas vamos começar logo. Vamos lá. Caralho, se não for o PlayStation 4, eu mato um. Porra, fazer... Alguém morreu. Morreu. Opa! Sinalizador. Sinalizador. Foi atingido. Caraca, mas... Aí, mano, esse time tá foda, hein, cara. Foi atingido por um pinto grande. Atravessou o olho direito dele. Jogaram.